Let's ir embora, vai. Vambora então, minha gente. Vamos embora. Bom, vamos virar a chavinha agora pra D&D. E acho que tá todo mundo meio fora do ar da coisa, né? Bom, Ariel, você lembra que vocês tinham chegado em Sigil e estava tomada pela tormenta, né? Sim, mais ou menos assim. Ok, Sigil estava sendo tomado pela tormenta depois vocês saírem do palácio da Cidadela da Eternidade e retornarem para Sigil. Quando vocês chegam a Sigil, Sigil está sendo devastada pela tormenta. Esse era o cenário. Esse foi o cenário que vocês encontraram ao retornarem para Sigil. Só que não é meramente a tormenta tal qual vocês conheceram ela em Arton. É uma tormenta que foi corrompida, que foi fundida à essência do vazio. Se é que o maior corruptor de todos pode ser corrompido, foi isso que aconteceu. A tormenta corrompida pelo vazio. Através de nuvens rubras, são nuvens rubro-escuras. Sei lá, definir isso. Rubro-negro, pô. Rubro-negro, é. São nuvens flamenguistas. Flamenguistas. É. É isso aí, o Flamengo tá dominando Sigil agora. Né, nuvens flamenguistas estão atacando a cidade de Sigil, a cidade das portas. Quando vocês chegaram, vocês já imediatamente foram atacados por 4 Lefeus, tá? Começaram a bater em vocês, né? O Greal rapidamente já disparou flechas em vários deles ali, já minando bastante as forças inimigas. Voou e se escondeu para não sofrer mais ataques e ficar atacando a moda sniper, né? Vocês conseguiram vencer esse combate. E aí vocês viram uma cena terrível, assustadora. Sigil, a cidade das portas. Vem gente de todo o multiverso. E as pessoas desesperadas com aquela invasão começaram a tentar fugir. E começaram a abrir portais para os seus planos de origem. Muitos conseguiram escapar. Que ideia merda, hein? Muitos conseguiram escapar. Mas muitos acabaram morrendo assim na porta para o seu plano de origem. E deixaram esses portais abertos. E aí os Lefeus começaram a migrar, invadir todo o multiverso a partir de Sigil. Que ideia, né? Exatamente. E a cidade tomada pelo caos. E aí vocês sentiram, não estava mais sentindo a presença da Lisbeth, certo? Mas vocês sabiam, o único que ele tinha visto na mente dele, uma visão da torre onde a Lisbeth estava, uma torre negra. E a Toph tinha sentido até momentos atrás o ki da Lisbeth e sabia exatamente em que direção e da onde que vinha esse ki. Unindo essas duas informações, vocês conseguiram traçar uma direção e avistaram ao longe uma torre negra da qual fluía a energia que formava aquelas nuvens flamenguistas da tormenta corrompida pelo nada, a tormenta entrópica. Cala a boca, vira-lata. É brincadeira, né? Toda vez é isso. Bom, e espero que vocês estejam conseguindo ouvir bem aí. Aí a Siri falou pra vocês: bom, vocês vão resgatar a Lisbeth e eu vou conseguir a distração, segurar a tormenta o máximo que eu puder. Quando ela disse isso, ela se transformou num gigantesco tarrasque alado. Um tarrasque jardim, nas costas do qual cresciam florestas, abocanhou um pedaço do solo no qual vocês estavam, e com vocês dentro da boca, a Ciri voou em direção ao epicentro da tormenta. Quando esse tarrasque gigantesco se manifestou na cidade, e as pessoas começaram a morrer de medo do tarrasque, além do que a tormenta já estava causando, tá? A tormenta também reagiu. Das nuvens à frente de vocês, do epicentro da tormenta, começou a surgir um gigantesco dragão da tormenta que veio enfrentar aquele colossal tarrasque que estava se aproximando do centro da área de tormenta. Esse dragão surgiu, a Sierra, ela ficou tantã por alguns momentos, visualizando na mente dela um coelhinho fofinho gigantesco querendo abraçá-lo. E aí, no que ela abriu a boca pra falar "fofinho", todos vocês que estavam dentro da boca dela testemunharam aquela criatura horrenda, bizarra, de formas inconcebíveis, geometria totalmente ilógica e irreal. Tá? Isso afetou a mente de vocês. E aí teve o seguinte efeito. A Toph, ela fugiu voando, abraçada ao único, chamando-o de pai. E desapareceu da visão de vocês. Certo? A Ciri, vendo isso acontecer, ela conseguiu recobrar a consciência dela. E aí ela gritou para vocês que estavam dentro da boca dela: resgatem a Lisbeth e eu vou ganhar tempo. Dizendo essas palavras, ela cuspiu vocês na torre, no solo próximo à torre. E aí o Murin e o Celerin já invadiram a torre e começaram a combater Lefeus que estavam lá dentro. A Ciri começou a combater o Dragão da Tormenta e, irritando o Dragão da Tormenta, porque a Ciri tem muitas imunidades, muitas resistências, o Dragão da Tormenta começou a ter dificuldades em feri-la. Isso começou a irritar o Dragão da Tormenta, assim, grandemente. Certo? E até que o momento que o dragão apelou e lançou uma destruição e levou junto um pedaço da cidade pro Beleléu. Certo? Enquanto isso, a Toph, ela recobrou a consciência, já fora da área de tormenta, ela finalmente recobrou a consciência e viu que ela estava abaixo ali da área de tormenta, abaixo da cidade de Sigil, pendurada naquela montanha, né, aquele pico sobre o qual a rosquinha, que é a cidade de Sigil, fica orbitando. Um local estranho, porque a Toph, ela foi voando para lá, utilizando o poder das runas, certo, para acelerar a velocidade dela. E aí chegou um momento que a magia de voo dela falhou, e a Toph caiu e se agarrou na montanha, ela com o único, e percebeu que ali é um gigantesco campo anti-magia. A Toph, então, ela conversou com o único, e para retornar, ela usou o poder do seu braço esquerdo para criar uma... Os dois braços da Toph são duas estrelas. Então, usando o poder do braço estrela, ela criou uma aura protetora ao redor do único, utilizando para isso o poder da pedra do controle e da pedra da criação. E disse para o único que ele tinha que salvar a mãe dele, e que quando ele encontrasse a mãe dele, ele tinha que passar essa aura protetiva para ela. Essa aura protetora para ela. Depois ela converteu o outro braço em energia, certo? E utilizou a runa do voo, a runa da velocidade, né, para voar em direção à cidade. Pousou naquele cavalo que a Toph tinha construído utilizando a runa da terra. E aí utilizou a energia do outro braço dela para meio que dar vida àquele animal, animar aquela estátua, tá? Fazer uma espécie de um construto ali. Que se ergueu e voou na direção da torre, tá, carregando o único para a torre. E aí o único, ele saltou no solo e correu para dentro da torre, se juntando ao Celerin e ao Murin na batalha para conquistar a torre. O cavalo, ele voou por cima da nuvem de tormenta e aí ele mergulhou. E aí a Toph ativou todas as runas que ela tinha num movimento extremamente desesperado para fazer aquele cavalo explodir com uma energia incomensurável e dissipar a área de tormenta, tá? Momentaneamente as nuvens de tormenta se dissiparam. Isso retardou a invasão da tormenta. Ganhou um tempo considerável para vocês. Só que ao fazer isso, ao ativar todas as runas, né, as runas marcadas no corpo, não as pedras em si, o corpo da Toph, ele infelizmente não resistiu, e a Toph sucumbiu ao poder das runas mestras e caiu morta. Porém, ao cair morta, a Ciri, que estava combatendo o dragão da tormenta, ela viu uma cena estranho. O dragão da tormenta, ele estava voando alto, né, preparado para soltar um novo sopro, e ela viu uma cena estranha: um homem meio como que atraído pelo brilho da runa da mente no corpo da Ciri, quando ela tentou invadir a mente do dragão da tormenta para detê-lo, voou na direção dela envolto por uma aura dourada e parou diante da Ciere, carregando a Toph nos braços, certo? A Toph sem os braços dela, Kaolya sem dois braços, e a Toph agora ainda viva. Esse homem, ele desfez uma aparência como se fosse um elemental de fogo que ele estava, certo? Ele desfez essa aparência dele. E quando ele desfez essa aparência, ele ficou com o aspecto de um humanoide, como se fosse um genase de fogo. Alguma coisa assim, com uma aura de chamas ao redor dele. Certo? Esse homem, ele parou diante da Ciere. E a Ciere conversou com ele, ah, pois não? Né, aquele jeito dela, né? Pois não? E aí esse homem, ah, então você fala, criatura. E começou a conversar com a Ciere. E ele perguntou pra Ciere, você usou o poder de uma runa? E a Ciere disse que sim, que estava usando a runa. E aí ele mostrou a Toph pra Ciere e disse que a Toph tinha usado demais o poder das runas, por isso ela ia morrer, mas que ele salvou a vida dela. E aí a Ciere, achando estranho aquilo, né, pergunta, mas quem diabos é você? E aí ele se apresenta, eu sou Foltos, o deus da justiça. E se você está combatendo aquela criatura, então nós estamos do mesmo lado, vamos combater juntos. E aí a Ciere não queria conversinha com ele, voou na direção do dragão da tormenta. Esse Foltos voou para lá também para combater o dragão da tormenta, e a Toph despertou, né, nesse momento. E aí ele fala para Toph, vamos lá combater. E a Toph, vamos brigar contra aquele bicho horrendo. E aí foi esse deus da justiça junto com a Toph, e ele tá acompanhado de outras três pessoas. Uma elfa vestida em folhas, uma mulher em mantos negros similar a Tenebra, lembrando Tenebra de alguma forma, e uma outra que parece, lembra como se fosse um elemental de ar, tá? Junto com essas três mulheres, esse homem, esse Foltos, né, que se autoproclamou deus da justiça, voou na direção do dragão da tormenta, que está acima da cidade de Sigil. Que deve ser deus menor. Ou não. É. Quem deve ser deus menor, o dragão ou o cara? Ah, o cara, deus não pode entrar aqui, só deus menor entra, se ele entrou é deus menor. Ah. Não, deixa de ter sua razão. Cadê você? Você e você. É isso, achei aqui a informação que eu precisava resgatar. Só um minutinho que eu preciso achar uma coisa. Ah, não. Só encontrar uma informação aqui. Ih, caramba, só tem aqui. Calma aí que eu vou dar uma mão pro meu pai aqui no bagulho, rapidinho. Vai lá. Bom, e aí vocês foram combater esse dragão da tormenta. O Foltos, deus da justiça, as três mulheres que estão acompanhando ele, e a Toph e a Ciere. Tá, depois, Ariel, você tem que me dizer onde que tá o Grial nesse tudo, tá? Enquanto isso, do outro lado da montanha, enquanto o leão tava comendo urso, Lisbeth, que tinha despertado, né, até onde se imagina, no interior da torre, combateu demônios da tormenta, num local de geometria completamente estranha, geometria totalmente não euclidiana, e chegou a um local, uma sala, que a Lisbeth, por já estar familiarizada com a essência da tormenta, ela compreendeu que é uma sala circular. Nessa sala havia uma das pedras fundamentais, pedras filosofais das facções de Sigil, a última que faltava para vocês encontrarem, certo? e dessa pedra emanava a energia da tormenta. E a Lisbeth deduziu que aquela pedra era o coração da tormenta. É daquela pedra que emana a área de tormenta. E se ela for destruída, a área de tormenta é destruída junto. Porém, a pedra está atrelada, está ligada ao Lorde que comanda a área de tormenta. Então, para se destruir a pedra, tem que se destruir o Lorde também. Um não pode ser destruído definitivamente se o outro também não for destruído. Se você não destruir a pedra, o Lorde ele se regenera. Se você não destruir o Lorde, a pedra se regenera e a área de tormenta permanece. Certo? A Lisbeth viu aquilo, ela pegou a pedra, botou no ombro e falou: vou embora com isso daqui, que é o que o grupo precisa. A espada na cabeça dela, a espada dela que despertou uma consciência maligna na espada, né, o tempo todo conversando com ela. E aí, quando a Lisbeth tentou atravessar a porta de saída, né, o que tem além da porta é nada, o nada em si. Não uma projeção, uma visão, um vislumbre distante do nada, como vocês já tiveram, mas sim o nada em pessoa, o nada físico, palpável, se é que o nada pode ser descrito dessa forma, está além daquela porta. A Lisbeth, ela está cercada pelo nada, vamos dizer assim. E ela tentou tocar aquilo, aquela sensação estranha da presença do nada, e aí, de através daquela membrana, película, que está além da porta, vieram mais Lefeus. A Lisbeth os combateu, conseguiu derrotá-los a duras penas. E quando a Lisbeth achou que estava tranquila para ela seguir, ela botou a pedra no chão, sacou um pergaminho e ficou ali minuciosamente copiando à risca cada uma daquelas runas que estavam gravadas naquela pedra. Ela criou um pergaminho, uma cópia. Quando ela enrolou o pergaminho e guardou, né, ela viu atravessar aquela película e entrar na sala ali onde vocês estavam, onde ela estava, né, desculpa. Ela viu entrar ali naquela sala uma figura, um homem vestindo armadura e mantos pesados, mantos aveludados, como se ele fosse um mago vestindo armadura. E imediatamente ela reconheceu essa figura. Essa figura é o mago que estava na montanha congelada quando vocês ainda estavam no Monte Celestia, certo? Aquele cara que estava com a mão sobre a Lisbeth conjurando um feitiço, tentando fazer alguma coisa contra ela. Vocês imaginaram na época que talvez estivesse lendo a mente dela, sugando alguma coisa dela, né? Agora, para a Lisbeth, pelo menos fica evidente que não, que ele estava criando uma Lisbeth falsa, uma Lisbeth feita da essência da gosma do nada, enquanto a Lisbeth verdadeira já estava muito longe dali. Estava vinculando o corpo falso à Lisbeth verdadeira, para que a Lisbeth vivesse os dois momentos ao mesmo tempo. O treinamento com vocês, na dobra espaço-temporal, e aqueles momentos aprisionada dentro daquela esquife coberta pela gosma do nada. Certo? A Lisbeth vê esse homem entrando dentro ali, e ele olha para ela, surpreso por ela estar acordada, né, por ela estar ali, e a ele a ameaça de morte e diz que vai acabar com ela. E ela reconhece, pela energia que emana desse homem, que ele é o Lorde da Tormenta que está diante dela. Sim, ok? Esqueci alguma coisa? Oi? Esqueci alguma coisa? Acho que não, né? Não, acho que não. Acho que só da cagada que eu fiz lá, que eu estourei a mochila. É verdade! Como que você estourou a mochila mesmo, que eu não lembro? Perdeu a mochila, a pedra. Aí enfiou a pedra até... Tá certo. Porque a mochila tá desconectada do plano etéreo. E aí colocou a pedra lá dentro, tentou forçar e rasgou a mochila. Não foi isso. Pedra é um portal de plano a também. A pedra ela é um portal para o mundo da tormenta e destruiu. Teoricamente destruiu os dois, só que a pedra ela se regenera, porque o Lorde da Tormenta ainda está vivo. E a mochila não se regenera, e as coisas da Lisbeth que deveriam ter sido perdidas no plano etéreo, elas ficaram espalhadas ali na sala, porque a mochila ela está desconectada do plano etéreo. É isso aí. Isso aí. Isso aí. Bom, metade do problema já tá resolvido, né? Destruir a pedra a gente já sabe como. Agora o problema é destruir o Lorde da Tormenta. É, isso é o problema. A parte simples do trabalho, né? A parte complicada é o Lorde. É, vamos fazer uma parte do plano por vez. Eu cuido do pedra. Ele falou comigo. Sim, ele falou com você. Ele virou pra você e falou: glu glu, yeah, yeah! Pegadinha do Pedro! Porta do desespero. Não, na verdade ele não. Ele não falou com você, Lisbeth. Ele só entrou e parou. E aí você lembra, enquanto você estava no sarcófago ali, né? Aprisionado, você lembra dos lacaios dele chamando ele pelo nome. O nome dele é Berend. Ele é o líder da Liga Revolucionária. E ele é o Lorde da Tormenta. Não, na verdade ele falou assim já. Ele falou que se eu iria ajudar ele com as outras runas. Eu não lembro disso. Vocês lembram, gente? Cadê? Lembro que ele falou se... se eu ia me aliar a ele. Ah, não. Isso aí ele falou quando você tava presa no sarcófago dele. Ah, sim. Ah, então beleza. Que foi o plano? Colocar uma Lisbeth falsa, conectada com a Lisbeth real, conectada com o sarcófago, para a Lisbeth falsa pegar as informações das pedras, passar para a Lisbeth verdadeira, que conectada ao sarcófago, passava de alguma forma as informações para eles. Isso foi o que aconteceu. Bom, já temos iniciativa? Já temos iniciativa até. Temos. Só o Griel que não tem iniciativa. Joga sua iniciativa aí, Griel, por favor. Entrando nesse assunto, onde está meu token? Aí, pessoal, você sabe que você está escondido? Morreu. eu não vejo meu token, não. Pera aí, você pode arrastar a sua ficha pro mapa e aí cria um token. Vamos lá. Ó, seu token está em cima da Ciere, eu acho. Aqui? Vou atualizar aqui o Rovinte, galera, peraí. Então, eu fiz isso, jogar a ficha, não apareceu, não. Ah, apareceu agora, oxe. Que bom, vamos lá, iniciativa. Bom, Ariel, preciso saber, quando a Ciri cospe todo mundo na torre, preciso saber o que o Griel faz. Se as opções que eram, tinha. É sim ou não? Sim. As opções que tinham era aceitar a pancada ou aceitar a pancada? Não, tô brincando. As opções são sei lá, ir pra torre junto com o Murin e o Celerin, depois o único que se juntou, se unir a Ciere na batalha contra o Dragão da Tormenta, tá? E junto com a Toph, na hora que a Toph foi embora junto com o Unic, então o Ico, teoricamente, cuidar da Toph, ficar próxima dela, alguma coisa assim, né? Ou fazer alguma outra ação. Então, pelo que eu entendo aqui, o que a Ciri tá fazendo é segurando o bichinho aí pra gente ir atrás da Lisbeth. Isso. E como eu sou um bom rastreador e sou útil em muitos sentidos, eu acho que eu vou ir atrás da Lisbeth junto, Jeff. Eu iria atrás da Lisbeth. É, sim. Só um parêntese. Uhum. O Greu, ele tava junto com a gente dentro da boca da Ciri ou não? Tava. Então ele foi cuspido. Foi cuspido. Tá babado. Tá na torre, tá, ele tá indo lá pra torre. É, chegou na torre, ele... Nada que um ventinho não resolve. Ventinho? Opa! Aqui tá, é o Griel, você tá todo catarrado aí, Fião. Você tá catarrado aí. Então, mas eu controlo o vento. Ó. Eu coloco o vento em teu e minha pele sujeira. Vocês estão vendo aqui, ó. A Ciere e o Dragão da Tormenta, tá? Quem foi o cuzão que diminuiu o tamanho do Dragão da Tormenta? Eu nem tenho esse poder. Você não diminuiu, você colocou. Diminuiu ele como se estivesse voando pra dar essa sensação de estar. Ah, é? Mais, ah, tá. Longe. Uhum. Ok. É, ele tá voando, ele tá no alto. Boa, dragãozinho. Então tá aqui, ó. Ciere, Tarrasque Jardim, suspenso da Babilônia. Dragão da Tormenta, tá? Aqui, ó. A torre, da qual emana as nuvens rubro-negras de falar tormenta. Ah, boas notícias. Achei meu token. Tava lá na torre mesmo. Ok. É que todo mundo foi cuspido. Enquanto isso, ó, aqui embaixo, a Lisbeth travando uma batalha contra seus inimigos. Cadê o magão do mal? Você não colocou ele ainda, o token dele. É, eu tenho que achar o token dele aqui. E o pior é que eu acho que não tem o token dele. Pior que eu não estou achando o token dele, mas... dane-se, isso não é importante agora. E aqui, ó... então, teoricamente, você tá aqui nessa porta, Grael, entrando nesse lugar, nesse salão. A torre! Você olha por fora, a torre ela é circular. Quando você entra, é uma coisa estranha. Muito doida. Que você olha assim pra direita, você vê os Lefeus e vê as costas do Celerim. Você olha pra esquerda, você vê o Celerim de frente e as costas dos Lefeus. Entendeu? A geometria dessa sala ela é toda bizarra. Totalmente bizarra. E isso aí faz com que a mente de vocês se confunda. Tá? O Murin ele passou totalmente longe de um dos Lefeu. E o Lefeu deu um ataque de oportunidade dele. Porque de alguma forma nessa geometria bizarra, o Lefeu tava do lado dele. Então pode botar seu tokenzinho aqui, ó. Diga. É, pelo nosso contato já aí com os Lefeu já faz um tempinho, né? Uhum. É, não dá pra eu começar a tentar... tipo assim, que eu sou um caçador, eu sou um ranger. Eu tenho que me adaptar às situações que eu tô convivendo. Eu tenho que começar a tentar me adaptar a essa situação? De alguma maneira, tentar adaptar essa geometria estranha pra começar a me reorientar? Nem que seja tipo de outros sentidos, que eu tenho que aguçar outro tipo de sentido. Eu acho que é isso que eu faria com um ranger, entendeu? Oh, se visualmente não consigo, tentaria de alguma forma me orientar. Caramba, é complicado, viu? Não sei nem como que seria possível isso, porque... é assim, a geometria não euclidiana, sabe? Uhum. Isso. E, então é complicado. É possível. Mas é uma coisa que vai demandar treino, sabe? Tá, então eu já tô tentando fazer isso. Já, desde assim que... tentar sempre me adaptando isso aí. Certo. Você vai jogar então um teste. Deixa eu ver aqui o que seria bom pra isso. Eu acho que talvez percepção pra entender esse lugar. Percepção DC 45. Beleza, vamos lá. Opa, deixa eu dar pontos heróicos pra todos vocês. Ué, por que tem menos 8? Porque vocês estão na área de tormenta. Tormenta. Ah. Tormenta impõe redutores, então, níveis aí negativos. Então peraí que eu vou jogar com vantagem. Tá. Inspiração tem, então vou jogar mais um dadinho pra servir de inspiração. Você rolou sua iniciativa? Rolei, deu 46. Ah, é que não apareceu aqui nada. Eita porra. Ok, Jeff, vou tentar usar Luck e. Vamos ver. Nossa, esse é um teste difícil, né? Eu vou gastar, Jeff. Eu não sei se eu já gastei ou não. Aí você me fala se eu já gastei ou não. Senão eu gasto ponto heróico pra usar, mas eu queria usar aquela minha habilidade. Deixa eu pegar aqui minha ficha física. Aquela habilidade que eu. Presa heróica chama. Que eu posso somar 27 pontos em um teste meu. Já usou, 27, eu lembro não. Que usou. Eu acho que você usou uma parte, Ariel. Você não usou todos esses pontos. Tá, deixa eu ver. Quantos pontos será que eu tinha? Uns 13, uns 14, acho que você tinha usado. Vixe. Eu vou gastar ponto heróico e vou usar de novo. Vou usar de novo, pronto. Assim não tem treta. É, então pode tirar meu ponto heróico. Onde tá ele? Tirei tirei meu ponto heróico, Jeff. Eu vou então fazer o teste. É um teste de... sabedoria, né? Sim. Isso, sabedoria igual ao meu nível. Vamos lá. Eu vou usar Luck pra jogar com vantagem essa sabedoria aqui. Ok. Que nível que a gente tá mesmo? 29. É isso, né? Caralho, é, não tá no passeio. Isso. Então deu todo chaqueto, Jeff. Não passei. Tá, ok. Deixa eu só eu ver uma coisa. Mas eu não sei onde foi parar o token do Magão do Mal. Dano, se eu pego uma miniatura whatever aqui, né? Do Roll 20 mesmo. Bom, tá. Não conseguiu passar no teste, então não conseguiu ativar a habilidade, né? E aí você faz o teste de percepção. É muito confuso aquela cena que você tá vendo. Porque você, por um momento, quando você para assim, você usa sua visão periférica, você tá vendo, por exemplo, a frente e a traseira do Celerim ao mesmo tempo. Como se tivessem espelhos aí em todos os lugares. Se você passar nesse teste em algum momento, tá? Todo começo de turno você vai poder refazer ele de novo. Se você passar nesse teste em algum momento, eu vou dizer pra você qual que é a configuração exata desse lugar que vocês estão. Beleza. Tá. Deixa eu ver se eu tenho possibilidade de passar. É 45 a dificuldade? Isso. Tá, beleza. Eu passo com 19 ou 20. Difícil. Mas passa. Mas não impossível. Não, impossível. 19 ou 20 passa. Ó, tem um orc aqui de capa e espada, bem da hora. Que eu vou usar esse cara aqui pra ser o magão do mal. Tá? Que eu vou colocar lá junto com a Lisbeth. Pior que eu tinha a imagenzinha desse cara, eu tinha feito uma imagem legal pra ele. Ah, achei. Achei aqui o Magão do Mal. Bom, Grial, tudo bem, isso consumiu a ação sua? Eu não sei, você que me diz. Ah, essa habilidade que você usa, gasta que ação? Não gasta nada, porque é um bônus para outras ações, né? Então tá, então... entrar, olhar, você tentou focar assim para tentar entender aquele lugar. Vamos dizer que gastou sua ação bônus, esse teste de percepção. Beleza, esses bichos, tem esses bichos aqui mesmo então, né? Isso, todos esses lefeus que estão aí. Eu vou tentar acertar um lefeu que estiver perto do Celerim. Acerta o Celerim. Pode ser também. Ok. Aí ele vai acertar esse aqui, ó. Joga como isso aqui? Pode jogar lá, tem desvantagem, tem alguma coisa, pode jogar. Não, pode jogar normal. Joga normal. Desvantagem você já tem. Dos níveis negativos, eles têm menos 8. Beleza. Não, pera, joguei errado. Não, eita porra. Pera aí que eu me perdi todo o meu negócio. Deixa eu ir pelo ficha mesmo. Os tokenzinhos não tá funcionando, não. Arco longo, não favorito. Trinta e 29, Jeff. Você tem algum bônus a mais no arco? Não, não tem não. Porque ele dá mais menos 8 na PAC também. Ah, então, já não rolou. Não sei por que tá com menos 4 aqui nos ataques. Porque às vezes você não colocou nos ataques, colocou só nas perícias. Não, não. Não fui eu que coloquei o menos 8? O certo é ser o menos 8, tá? Não o menos 4. Ah, então, onde que. Você vai ali no modificador global de ataque. É só você colocar o debuff. Menos 8 debuff. Então, pronto, já foi. Acabou minha vez. Calma, você não sabe qual que é a CA dos caras. Ah, eu acho que com 33 menos 8. Putz, 20... 38 menos 8. Se não tivesse menos 8, você tinha acertado, tá? Então, aí o problema é menos 8, né, pô? Menos 8. Se tivesse menos 8, muita coisa tinha acontecido já. Menos 8, que te fudeu, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu entender uma coisa aqui. Se eu ia ele perguntar se é a minha ou do Cederim? Deixa eu colocar aqui no mapa real onde que vocês estão. Cara, se ele não acertou o bichinho, você acha que ele vai acertar a gente com esse ataque? O cara é, né? Otimista, otimista, gostei dele. Você sabe se esse local tem alguma coisa a mais aí que a gente não sabe, né? Cadê o Murin? O Murin tá aqui. Ok. Qual que você tava tentando atingir mesmo, Grial? Dá um ping aí pra mim. Ah, esse cara. Nossa, esse cara lá longeão. Certo. Ok. Ok. Beleza. Tá. Ó, isso que tá aqui, ó. É uma escada, tá, gente? Beleza. Vamos rolar as cenas, isso por núcleos. Só pra ficar mais, melhor de controlar a coisa. Né? Tá certo. Então tá, então defeu os torres aqui. Aí depois vem a Ciere contra o dragão da tormenta e a Lisbeth contra o Parent. Rolar a iniciativa do Parent aqui, já. Cadê Lefeus Torre? Ok. Dragão da Tormenta, ok. Só falta o Magão do Mal, tá? Eu vou rolando a iniciativa dele já. Então, beleza, Grial. Você dispara sua flecha, seus ataques, tá? Quando você dispara, a impressão que você tem é que suas flechas elas se envergam e desviam do alvo, tá? Em se chocar contra a parede sem atingir o Lefeu. Essa é a impressão que você tem. Como se as flechas elas fizesse uma curva, como se elas fossem curvadas, entendeu? Beleza. É bizarro. Você é um ataque certeiro. Jeff, você tá enfraquecido ali, dispara e as flechas se curvam, você erra. Só uma questão. É. Tem oxigênio aqui, né? Tem oxigênio. Ok, eu acredito que não usei todos os meus pulsos de ação não, né? Eu tenho dois pulsos de ação, não lembro se eu usei os dois. Não fazer nenhum, na verdade. Não sei. Já, eu não sei. Alguém lembra, gente? Não sei. Eu sei que eu usei o meu. Eu usei o meu. Eu nem lembro quando eu fiz a última missão, participei, gente. Tava toda uma comissão cheia. Eu não lembro qual foi a última missão, não lembro se eu usei ou não. Teve batalha na última missão? Como é que foi? Que eu participei? Ah, teve essa batalha que a gente iniciou. Essa batalha aqui. Não, teve a batalha antes de eu engolir vocês. Tinha isso. Vários Lefeus também lá. Ali eu sei que o Grial usou um pulso de ação. Ali eu sei que usou. Então deve ter um ainda, né? Porque você desferiu uma sequência de ataques não, neles e se. Então, Jeff, se eu tiver ainda pulso de ação, eu quero usar um pulso de ação. Então use. Eu tive aqui uma ideia. Eu vou mirar no cara, mas na verdade eu não vou nem mirar. Eu vou jogar a flecha, tipo, a esmo. Só que não a esmo literalmente. Eu vou me comunicar com os porquinhos do ar, para os porquinhos do ar ajudar a direcionar a flecha. Já que eu não consigo ver, usar a visão muito bem, vou tentar usar o ar para direcionar. Porque pelo ar talvez eu consiga sentir onde ele está. Vou tentar usar então os porquinhos do ar para ajudar nisso. Tá, me dê mais detalhes, de que forma? Eu vou parar, Jeff. Por curiosidade, é mais difícil ainda. Onde tá a fadinha? Ficou com quem a fadinha? Faz um tempinho aqui. Tá no plano da Sierra. Que ela vem junto. Tá no plano da Sierra. Ah, tá no plano da Isso. Tá, eu vou tentar todos os bichinhos eles ficaram no plano da Sierra. Inclusive os seguidores do Celerim. Ignora aí, gente. Eu vou criar aqui um. Como é que chama? Jeff, eu vou tentar. Eu consigo me comunicar com ela? Eu vou tentar. Ela tá em outro plano. Eu não preciso, né? Porque ela já me ensinou uma vez. Quando a gente tava na casa da Raven, ela me falou dos porquinhos do ar e tal. Eu vou tentar me comunicar direto com os porquinhos do ar e pedir pra que eles me ajudem a minha pontaria na flecha. Pra que eu consiga acertar a criatura que tá do lado do Solarin, que tá do lado do meu aliado, e eu tento indicar pras porquinhos do ar que você. Tem alguma forma que eles possam me ajudar a direcionar essa flecha? Precisa rolar um teste de insight. Insight. Dificuldade 30. Se você passar, você ganha vantagem do seu ataque. Vixe, não, deixa quieto. Tentei. Putz! Bom, tentei. Caramba, crítico, que pena. Ok, você tenta se concentrar, mas você percebe que o próprio ar ali, ele se comporta de forma caótica, tá? É como se o ar, as fadinhas do ar, as sílfides, né, os elementais, os mini elementais do ar, os camis do ar, é como se eles estivessem sendo corrompidos pela tormenta, tá? E isso torna a sua comunicação com o ar ali extremamente difícil, extremamente complicada, certo? Você não consegue auxílio das fadinhas do ar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vim pra cá, eu vou abaixar o meu arco, eu não vou atacar na minha ação bônus, vou entrar em posição de 6A e vou. Seguinte, eu não posso me entender com a tormenta. Minha mente não pode não entender as tormentas, mas os espíritos do ar, minha mente consegue compreender. Então eu vou tentar, em meditação, me comunicar com os espíritos corrompidos do ar pra tentar entender como se dá essa corrupção deles. Porque os espíritos do ar eu entendo. Eu vou tentar então entrar em meditação profunda para tentar entender o que está acontecendo com os espíritos do ar. Para entender como se dá essa culpa. Ok. Bom, acontece o seguinte, duas coisas. Primeiro, quando você recua e tenta vir para esse ponto, você dá dois passos para trás e você já bate na parede. A parede aqui, ó, ela estava muito mais próxima do que você supunha. Parecia estar longe, mas está perto ali. E você dá dois passos para trás e tromba nela. Ainda sem entender o que está acontecendo, você se ajoelha ali, se põe em posição de meditação e começa a meditar, então. Cada turno, você vai rolar um teste aí de insight, tá? E se você for atacado, vai ter que rolar teste de concentração para manter isso, ok? Beleza. E a dificuldade, ela continua a mesma, continua 30, tá? Se você passar no teste, você vai ter uma percepção um pouquinho aprimorada desse negócio. Se você não passar, você vai se manter nessa concentração por mais turnos. Cada vez que você permanecer, você diminui em 2 a dificuldade. Ok? Beleza. Beleza, então. Só pra explicar, Jeff, a postura do meu degrau, então você vai entrar em posição de 6A e eu vou ficar ali parado meditando e eu vou ignorar. Se eu for atacado, eu vou continuar meditando. Se eu não morrer, eu vou continuar em 6A meditando até eu conseguir entender, entendeu, Jeff? Vou ficar nessa posição estática. Entendi. Beleza? Entendi. Muito bom. Perfeito. Ganhei uma inspiração por isso aí. Legal. Valeu. Beleza. Vamos lá então. Vamos focar nessa cena. Aí a gente vai pulando de núcleos, tipo novela da Globo. Celerim. Grell, ele finalmente se junta ao combate. Tenta disparar suas flechas. As flechas dele erram. Incrivelmente, as flechas dele erram os alvos. De forma grotesca. E aí você percebe que o Grell está alterado, ele está transtornado. Então ele recua para trás e aí ele se põe em posição de meditação. O que você faz? Pode ficar tranquilo, Griel. Eu assumo a situação aqui. Tome seu tempo para se recuperar. Pôs a pica na mesa. Olha o elfo dele. Ok. Vamos ver o que, que teria aqui pra usar. Mais de um alvo. Tá, eu vou andar pra cá. Uhum. E daí eu vou bater a palma e dar um pisão no chão. E aí vai sair uma onda de força misturado com eletricidade. E vai jogar esses dois carinhas aqui, ó, do meu lado pra cima. É magia onda da destruição. Certo. Entendi. Mandar aqui já. Qual que é o alcance dessa magia, Celerim? É 9 metros, mas eu consigo escolher as criaturas. Ah, você consegue escolher. Ok. É. Beleza. Ok. cheque de constituição pra eles, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. Ah, legal. Tenho aqui uma macrozinha boa pra isso. Constituição dos caras. Salvaguarda. Nossa, tem só mais 14. Que bom. Cada 30, né? Putz, errei, falhei. 4. Então toma 66 de elétrico e 23 de radiante. Ui. Ai, ai. Pegou todo mundo a magia? Não, só os dois que estão aqui do meu lado. É que essa magia é infinita pra mim, eu posso usar quantas vezes eu quiser. Ok, Celerinho. Beleza. Quando você bate o pé no chão, aquela onda elétrica se espalha pelo chão, tá? Você vê que eles são jogados pro alto, certo? E aí eles caem no solo ali, os seus corpos dilacerados, calcinados, tá? É dano elétrico e radiante, né? Isso. Deixa eu ver aqui, se eu não tô falando besteira. Não estou falando besteira. Ok. Tem mais alguma coisa pra você conferir? Não, é isso aí. Eles caem no solo com os corpos deles dilacerados, tá? E... dois dos inimigos já foram derrotados, finalmente. E aí, que mais? E aí, eu termino meu movimento voando até aqui. Tá. E aí, é isso aí, meu turno. Agora eu vou ver o único. Quem tá com a ficha do único aberta? Celerim, quando você voa pra lá, o que acontece é o seguinte, tá? Você olha os inimigos longe e você bate as asas pra ir na direção deles. Mal você se mexeu, você já tá naquele ponto ali. A distância é muito mais curta do que os seus olhos revelam pra você. Eu percebi que eu lancei uma magia em linha reta, ela fez curva. Exato. Só um adentro. Então quer dizer que eu posso andar mais. Pode. Cartas de falha crítica acontecem na hora? Sim. O Ariel, acho que ele pegou uma cartinha de crítica, não pegou? Mas não era porque não foi ataque. A combate. É. Ah tá. Só a situação de combate que ela acontece. Então eu vou andar pra cá, né? Se eu puder andar mais, porque eu tava no máximo, eu vim até aqui. Pode. Pode sim. E eu vou encerrar meu turno aí, tipo, de costas pro Griel, como se estivesse protegendo ele. Tá, ok. Quando você passa aí, Celerin, você passa próximo do Murin, né? Uhum. Do jeitinho que você tá aí, você andou, você passa, né? Manda o ataque aí. Ok. Você foi voando alto ou numa altura que eles possam te dar um ataque de oportunidade? Eu fui voando reto, praticamente. Eu só mal saí do chão. Só mal saiu do chão. E mais rápido. Tá. Você passa do lado dele, temendo que ele possa te atacar. E aí você olha, já esperando que o ataque venha na sua direção. Quando você olha pro Lefeu, esse de baixo aí, tá? Você percebe que ele tá a 3 metros de você. Você tá fora do alcance. Ih, rapaz. Tá tudo torto a geometria aí. Tudo torto. E aí, o que o único vai fazer? Vocês vão controlar a ficha do único ou querem que eu controle? Pode controlar, já. Se aqui tem, eu controlo. Se quiser, a gente controla, não tem problema. Não, tá aí pra vocês brincarem. Se vocês quiserem se revezar, cada um controla uma vez. Pode ser. Vocês que sabem. Ele é celestial. Ele é celestial. O primeiro fica com o pai. Pai de. Não, o celestial é. É a raça dele. É a raça, isso. Eu não falo qual que é a classe aqui. Mas deve ser. Ele é palada, isso dá pra saber. É, considera que ele é um paladino, mas ele é um NPC, então ele não segue as regras normais de personagens jogadores, né? Tem níveis de classe. Ele é o paladino único de Celerin. Paladino, dá os ataques dele aí, Celerin. Joga a espada larga dele. Tá, o que eu vou fazer? Ação bônus do único. Aham. Bom, teleportou pra cá. Pra onde? Do lado. Cadê? Do carinha que eu achei. Que tem como bater. E aí eu vou meter ataque nele agora. Tá, ok. Bom, vamos rolar um testezinho de teleporte aí pro único, então. Ah, é, porque tá tudo torto a geometria, né? Tá tudo torto o negócio. O que eu rolo pra ele, né? Tá. Veio uma vez, descrição, permanente ciclo, objeto associado, muito familiar. Vamos considerar aí que é muito familiar, porque ele tá vendo o ambiente, tá? Embora seja confuso, não, tá? De longe, com a espada, mas muito familiar. Não é mais fácil? Aí só dá um ataque, né? Como assim atacar de longe com a espada? Caralho, lê a ficha aí. Olha que viciada, já leu tudo. Deixa eu controlar, tá sabendo. Não, vai aí, mas ele tem uma espada voadora, mó legal, ele ataca 15 metros com a espada. Mas é um ataque de ação bônus só. Mas isso qualquer um faz. Ô Tamiris, é um ataque só na ação bônus. É. E não tá bom? Mas eu posso dar 3 ataques nele com ação normal. Mas você já não tá dado de um? Ataca um, não, você já tá. Eu matei os dois ali. Eu teleportei pra isso agora, eu ia fazer um teste agora. É, os dois estão mortos, ele nem matou. Vai lá, joga a falha de teleporte pra ele, joga um D100 aí. Ele não faz, eu pensei que era tipo um Misty Step quem fazia. É tipo um Misty Step. Só que a situação aí é precária. Tá, beleza. Um, muito familiar. De 25 a 100 dá um target. Então beleza, então ele consegue ir pra lá. Agora eu vou meter 3 ataques nesse cara aí. Ok. Só que... Eita, vai. O único não vem aqui desse lado. Ele vai do outro lado do cara. Beleza. Ele sai nas costas do cara. É estranho. Ele olha a parte da frente do cara, vai, ele sai do outro lado do cara. Bom, tá metendo ataque nele. Acertou o primeiro. Ah, tem que ter o menos 8 aí. Tá, mas não tem vantagem, né? Vantagem? Não. Não tem vantagem. Tá, então seria 41 menos 8. 41 menos 8. Ah, você tá jogando com vantagem. 41 menos 8. Errou o primeiro ataque. Errou. O único que ele aparece do outro lado lá, virado pro outro lado, desfere o ataque. E aí ele percebe que o cara tá às costas dele. Aí ele vira e se prepara pra dar os outros ataques. Uhum. Não, é porque tava padrão com vantagem. Já, tá. Beleza. Voltei, galerinha. Desculpa, acho que minha net deu uma bugada. Tranquilo. Net, ó, 47 menos 8, hein? Agora vai. 40, agora acertou. Eu preciso reiniciar o Roll20 aqui. Beleza, vai tranquilo aí, Lucas. Então, 37 de dano. E agora o terceiro ataque. Tá. 38, tá certo? Em cima. Na mosca. Boa. Caraca, então mais 48 de dano. Agora vocês já sabem que a CA dos carinha é 38. O 6d6 dele não dá em todo turno, ô Bredão? Já tá 38. Somado, é o radiante. Só isso? Caralho. É, o primeiro ele tirou 2-1 e 3-3. É, o Japão fez uma. Nossa, isso é uma ficha podre aqui, hein? E aí? Caralho, mano. Nada, tá forte, tá dando 50 de dano por ataque, hein? Consegue dar 150 no turno. Perto da gente não tá forte, não. Perto de vocês, é claro que não, né, gente? Nossa, vocês são os protagonistas, né? Que nós, né, porra? Não, mas. Não, porque a gente tá nível. A gente tá nível Deus, né? O cara tá nível. Aventureiro nível 20. É, o cara ele é discípulo do Deus. Beleza. Deixa eu ver aqui. Dano. Tá, dano físico. É uma arma mágica, só pra efeito. Sim. Aí, deixa eu me refamiliarizar com as fichas aqui, dá só um segundo, né, pra... Uhum. Resistência. Jeff, depois você só precisa pôr o dano do sopro dele aqui, que não tem. É só clicar que ele já rola. É, já rola? Já rola. Pode fazer o teste. Beleza. Aí se quiser. Eu quero ver quanto é, porque não tem. Ok, dano radiante eu tenho resistência. Dano elétrico. Ui, também. Ui, 8, boa. Não, isso daqui os eu sou. Os físicos são mágicos, ataque, então não tem. Então, beleza, então. Tinha dado. Cadê o primeiro? Ó, são 35 de físico. E 50 de radiante. O físico ele toma todo. E o radiante. Quanto? 50? 50. Ok. Pô, caramba, não era aí? Eles já estavam bastante feridos, né? Então. Já. O único, ele se teleporta lá pra trás. Desce os dois golpes no Lefeu. Certo? Ele desce os golpes de cima pra baixo, assim, no Lefeu. Acerta os dois golpes no Lefeu, cortando o Lefeu na horizontal. O corpo dele cai no chão. Certo. A parte de baixo do Lefeu tomba pra frente, a parte de cima tomba pra trás e cai às costas do único. Depois do único. Murray. Oi. Oi, tudo bom? Tá. Ô Jeff, tipo, a minha maldição ainda tá ativa nesse carinha aqui. Sim. Certo? Certo. Então, tipo assim, ele tá... Por quantos turnos já que eu não lembro? Foi um ou dois? Dois turnos. Dois turnos. Então a CA dele caiu pra 36, né? Isso. Vou atacar ele. Ataque descuidado. É vantagem. Tá, peraí. Tá. 39 menos 8, errou. Não, não errei. Eu vou usar a dádiva, vou poder um Epic Boom aqui. Cadê? Dádiva? É, dádiva do poder de combate. Se eu errar um ataque, eu posso considerar um ataque corpo a corpo. Você pode escolher atingir após usar esta dádiva. Você não pode usar ela até terminar um descanso curto. Tá, ok. Então você atinge. Você desfere aquela machadada com tudo, né? E aí você vê, putz, errei. Né? De cima pra baixo, assim. E aí você sente seu machado pegando no ventre dele, assim, como se você estivesse atingindo ele na horizontal. Tá, e como eu atingi ele, eu vou usar o poder da manopla pra considerar o ataque crítico. Poder da manopla. É, agora, peraí, vou ter que fazer... Nossa, fazer uma continha aqui, lascada, hein? Não, vou facilitar, eles não são imune a crítico, amor? É, se for imune a crítico, joga normal. É, por isso que eu vou agilizar pra não dificultar pra você, cara. Se não me engano, a Tormenta é imune a crítico. Não. Não. Eu vou jogar. Não tem imunidade a crítico. Então eu jogo 8d8. Então. Barra. Infelizmente, isso é uma sacanagem. 8. 8d8. Deixa eu ver como é que é a situação aqui do que tá aqui no negócio pra eu pôr aqui no. O negócio R ou menor que 2. Vamos ver se vai dar certo. Deu. Primeiro ataque, 36 de dano. Que tipo de dano? Aí eu vou... Cortante e fogo. Cortante, fogo. E eu vou estourar a bola de fogo. Ok, tem resistência a tudo. Aqui, eu vou pôr aqui a bola de fogo, vai dar como... magia, mas tudo bem. Eu estourei a bola de fogo. É, não mostrou o dano dela, né? Ah, desculpa. Eles são imunes a decisivos, sim. A críticos, sim. Então eu rolo o dano normal, então. Rolo o dano normal. Não sei por que eu não... Então desconsidera... Marquei aqui. Tranquilo, tranquilo. É falha minha. Então, peraí. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. As coisas aqui. Tá ativado. Sim. 56 de dano de fogo primordial, 33 cortante e 17 de dano primordial. Nossa, o dano de fogo é dano de fogo primordial, né? Você tá usando a runa do fogo. Sim. É. Tá tudo encrostado no combinho do machado. Ok, Moren. Beleza. Moren, quando você desfere então seu golpe contra ele, as chamas do seu machado... Você tá usando machado de lava agora, né? É. Então... A lâmina incandescente do seu machado de magma, né, quando toca o corpo dele, vai incendiando o corpo dele. A impressão que você tem que o corpo dele é como se você estivesse com uma faca quente aquecida, assim, puxasse uma espada da forja e fatiasse a manteiga, tá? O corpo dele é sublimado pelo corte horizontal do seu machado na hora que você atinge o corpo dele. Certo. Ok, a ameaça aí foi contida. Ah, não teve nem açãozinha, meus bichinhos. Que pena. Ele já tava muito fraquinho. Já estava fraquinho. Eu esqueci, era pra usar dessa dádiva da sessão passada. Até esqueci, pra me lembrar hoje eu tava olhando a ficha aqui. Bom, vamos trocar de sítio então. Bora. Agora temos a Toph, a Ciere e o Dragão da Tormenta. E o Fontos. Tá, antes de trocar, eu vou falar pro Celerinho acordar o elfo, que a ameaça aqui já acabou já. Ok. Celerinho, pode acordar o. Ó, pro moço parar de rezar lá, que a ameaça já foi exterminada aqui. Mano, acabou de vir a piada pronta, mano. Ô, bicho, acabou. Posso olhar mesmo, Pac? Pô, eu já disse, acabou, pô. Que isso? O Thor fica Niele quando derrota o Paladino. Ela tá toda cagona de medo. Ah. A Elf e o Warwick. Ai, caramba. Pode deixar, Morin. Vai indo na frente. Neve única com você. Eu vou ver a situação aqui como está. A questão é a gente saber pra onde a gente vai aqui dentro. Tem uma escada aí. Tem uma escada. Suba. Será que essa escada sobe? Não sei, mas atravesse-a então. Vambora. Beleza, amor. Você vai até a escada, cara. E é estranho, porque você corre na direção dele e pum, você tromba com tudo na parede. E dá apenas alguns passos e você tá na escada. Certo? E aí você começa a subir a escada e você vai trombando na parede o tempo todo. Conforme você vai subindo a escada. Nossa, o bagulho é... A única forma que você tem de conseguir percorrer essa escada é ir se apoiando na parede, tá? E aí você vai se apoiando na parede pra não ficar trombando contra ela. E aí você vai caminhando por essa escada, só que você tá descendo a escada. Você tá descendo a escada. E aí quando você olha assim... pro Celerinho, então, você percebe que o Celerinho tá abaixo de você. Deve ter pegado a escada errada, só pode. Você olha assim pra frente pra escada, a escada tá descendo. Você olha assim pra fora dela, você vê o Celerinho abaixo de você. Eita. E aí você vai indo, andando por essa escada estranha, bizarra. Tá, Toph, você tem iniciativa mais alta, você age primeiro. Você tá sem os braços, ao seu lado tá o Foltos, aquelas três damas. Tá a Ciere junto de vocês aí, na forma de Tarrasque. E a Dama da Dor se juntou a vocês nesse combate contra o Dragão da Tormenta. Foi isso? Foi. Isso. Foi, né? Uhum. Então é só isso. Só me fala por que eu tô vendo três Toph no tabuleiro aqui. Porque eu sou foda. É porque algumas vezes, Tata, eu sumia meu token e eu puxava um novo, talvez tenha modificado, tá ligado? É porque ela cagou o buchinho no jutsu. Ela cagou um buchinho no jutsu. Tô vendo o Toph em cima do dragão da tormenta e um em cima de mim. Eu falei, cara, onde é que a Toph tá? Vou apagar duas Toph aqui. É. Eu vou falar minhas ações. Ok. Que fazer, e você me fala o que vai me custar. Vou ficar cegado que eu não vou me matar de novo, não. Eu acho. Vai custar o pipi. É. Não. É, você não você, tem! Deus da Justiça. Você, Deus da Justiça, me faz um favor. É, acomode meu bastão. Acomode meu bastão de uma forma que ele não caia. Eu preciso que você me solte em cima daquele dragão. Tá, ele pega o bastão assim. Enfia atrás de você na sua blusa. Calma, tá? E vai voando lá, né? Passa assim por cima do dragão da tormenta, passa ao lado do dragão da tormenta batendo as asas assim, né? Meio que em câmera lenta ali, acompanha aqueles múltiplos olhos vocês passando ao lado dele, tá? Começa a inflar o peito, pronto para disparar um sopro, e aí vocês estão lá no alto, aí ele: tem certeza disso, garota? Absoluta. Me solte nas costas dele. E aí ele solta você ali em cima. Você cai na direção, tá, das costas do dragão. Já, enquanto eu vou caindo, já, eu quero tentar entender a fisiologia desse dragão. Como que é o organismo dele? Tipo assim, ele tem coração, ele tem sangue, ele tem tudo isso. Quero tentar sentir tudo isso dele. se ele é realmente um ser vivo ou se ele é um tipo de construto. Calma aí, deixa eu desligar o fogo aqui, peraí. De que forma você vai tentar perceber, entender essa anatomia dessa criatura, Toph? Acho que ele foi desligar o fogão, não foi? É. Não, ele foi. Acho que ele tá fazendo café. Isso. É pra nós uma xícara. Não, pra mim também. Eu já tô até com o bolinho aqui, mano. Já acompanha já. Tá bom, hein, caralho? Se quiser comer um bolo de flocão, eu vou pôr nele. Maravilhoso, a gente gosta. Só chegar. Pronto, tá desligando o fogo. O que ele é? Tá, de que forma você vai tentar entender a anatomia dessas criaturas? Desse dragão aí, no caso. No caso, eu quero ver só a parte da parte vital dele. Se ele é constituído por órgãos e coisa do tipo. Qual a percepção de que vital? Pra ver se existe fluxo de energia e tudo mais. Então rola o teste que você tem que rolar aí. Junto com medicina, daria pra concluir se ele é realmente um organismo vivo? Ah, desculpa, já. Antes, nesse meio tempo, quando eu falei pro cara colocar o bagulho nas minhas costas, eu quero ativar o bagulho do bastão, que dá mais 5 pra gente de bônus. Ok. Bastão da prontidão, tá. Eu acho que já tava até ativo, mas tudo bem. Não tava, não. Bom, tudo bem. Beleza. Então joga o seu teste de percepção vital aí. Tá. Cadê? No caso é percepção normal, né, Gê? Eu acho que é. Eu não lembro. Deixa eu fazer um teste mais aqui, peraí. Fica tranquilo. Agora sim. 43, já. Aí no caso eu tenho menos 8, porque eu voltei na área, certo? Certo, tá na área de tormenta, menos 8, e aí, perfeito. É, aí eu tenho mais 5 do bastão, então eu tenho menos 3. Ok. Tá, então deu 40 meu percepção. Eu não sei por que não tá indo. Meus bagulho, meus bônus e os meus bônus. Eu também não sei. Bom, mas tá, eu tô contando isso. Aqui, ó. Menos 8 da tormenta, ele tá ativo junto com o modificador de resistência global. Tá lá. Tá tudo ativo na ficha. Lá do lado esquerdo. Mas não sei porque ele não tá indo. Bom, tudo bem. Deu 43, então menos 3 dá 40. 40. É isso, teoricamente. É isso. O quadradinho tá assinalado? Sim, tá tudo certo. Tanto da tormenta quanto do bastão. Tá os dois assinalados. Tá, vamos lá. Vamos fazer um cálculo aqui. CD base 5, tá até 9 metros de você. Tá? Intensidade do que? Nível de poder. Ok. Toph. Oi. Você não sente ki nessa criatura? É estranho. Você não percebe ki. É como se esse ser ele não fosse vivo. Ou como se a energia que flui de todos os seres vivos e o ser que mantém o universo unido, como se não existisse nessa criatura, como se ela não fosse feita disso. É estranha. É muito estranho. No entanto, essa criatura ela se mexe e ela tem movimentos assim que a você, quando você nota, né, dá a impressão a você de que essa criatura de alguma forma ela respira. Então, eu tento sentir isso, né? Pela percepção, obviamente. E só lembrando que eu tô com a bandana, tá? Eu não tô enxergando. O fato de eu cair sobre ela é pra eu poder sentir com o próprio toque do pé se tem alguma coisa dentro dela, entendeu? Tá. Eu vou considerar o mesmo teste de percepção pra te dizer o seguinte. Essa criatura, ela tem uma carapaça extremamente espessa, rígida, tá? Dura, ao mesmo tempo flexível. Quando você põe os pés ali, você expande sua percepção pelos seus pés, voltando a enxergar da maneira com a qual você enxergou durante todos esses anos, você sente algo muito estranho ali. O interior dessa criatura, a carne dela, lembra pra você uma massa cremosa, viscosa e pulsante. É como se o coração dessa criatura tivesse em toda a extensão do corpo dela. Mas não parece ter uma consistência firme, tá? Você não sente músculos, não sente fibras. Nada que seja capaz, que pareça ser capaz de exercer a força tremenda que essa criatura possui. Você percebe sim, de alguma forma, que ela tem órgãos. Porque no meio dessa massa gosmenta, pulsante, que está em movimento, tem uma determinada fluidez dentro do corpo dela. Você percebe que alguns nódulos, e aí você sente, tá, que seriam órgãos vitais dessa criatura. Só que esses órgãos vitais, eles são estranhos, são completamente alienígenas. Eles vêm aos pares e eles estão constantemente se movendo ali, fluindo por aquela gosma que é o interior dessa criatura. É como se fosse um vaso sanguíneo gigantesco e o sangue tivesse em movimento constante, indo e vindo o tempo todo, carregando esses órgãos vitais para lá e para cá. Você não consegue determinar exatamente, aqui é o rim, aqui é o baço, aqui é o fígado, porque quando você percebe, esse órgão já foi embora e já está em outro ponto. Entendeu? Sim, entendi. Mas é uma criatura viva. De alguma forma, ela é uma criatura viva, mas de uma forma completamente diferente daquilo que você conhece por vida. Tá. Beleza, caí em cima dela. Lembra que eu falei pra você, vou fazer as ações, você diz o que vai me custar isso, tá? Além de ponto heróico e tudo mais, tá? Certo. Agora, tendo essas informações, o que eu quero fazer? Eu quero causar um tipo de infarto nela. O que eu quero fazer? Eu quero usar a runa da criação pra criar coágulos em alguns pontos, que seria onde eu fosse bater com o pé. Tipo assim, eu bato num ponto, crio um coágulo. E aí eu uso a runa da velocidade pra parar, pra ir parando o fluxo sanguíneo, pra hora que esses coágulos, eu acelerar de novo o sangue dela, esses coágulos vão direto pro que seria o coração, e aí todos os coágulos ao mesmo tempo causem um infarto nela, tá? Pera aí, deixa eu tentar entender. Você vai bater o pé? Ó, eu vou sair correndo. Qual que é o efeito do pé? Eu vou sair correndo pelo corpo dela. Cada eu vou bater em pontos específicos, tipo o bagulho dos chakras, tá? Dos chakras, isso. Cada vez que eu bater, eu vou estar criando um coágulo. Ao mesmo tempo que eu vou estar usando a runa da criação. Aí eu vou usar, junto com a runa da criação, a runa da velocidade, para poder diminuir a velocidade do sangue dela, pro fluxo sanguíneo dela ficar quase parado. Para a hora que eu voltar, acelerando o fluxo sanguíneo, para esses coágulos irem o mais rápido possível para o que seria o coração dela, para ter um infarto. Entendeu? Tá. Você precisa ter um pulso de ação para fazer isso. Logo, gaste sua ação, seu ponto heróico. Certo. Deixa eu pegar o Capitão Pátria aqui. E aí, de que forma que você vai usar as runas? Qual que é o limite de poder que você vai empregar? Eu quero. Ai, vai para lá, caralho. Puxa, aí foi. Eu quero jogar dado, já. Beleza, então. Você vai fazer um teste, então, de runa da criação pra criar coágulos. Mais um teste de runa da velocidade aí, pra auxiliar nisso, né? Aí, no caso, eu jogo com vantagem, né? Porque eu vou jogar o dado normal. O dado eu jogo normal, né? Você vai jogar normal, nem com vantagem, nem com desvantagem. Tá. Você vai fazer um teste normal de uso. De uso das pedras rúnicas. Tá. Então eu vou usar um ponto pra jogar com vantagem, pode? Como? a expressão, posso usar uma pra jogar o teste? Pode sim. Tá. Eu tô tentando arrastar essa porra, mas não tá indo. É sério? Depois joga fora esse negócio. Tá, deixa eu jogar aqui então, Runa da Criação. Runa da Criação. Não sei se eu, se foi, por favor. 41. Nossa, foi bom o teste, hein? Foi legal, 41. Okay. E aí eu já jogo da. Já jogo da velocidade também. Não. Bom, não sei. Joga. Porque você quer usar a velocidade pra retardar o fluxo dentro dele, né? Isso. Aí depois, se eu conseguir criar os coágulos, aí eu vou acelerar o fluxo pra poder ir mais rápido possível. Esses coágulos, pra eles se encontrarem ao mesmo tempo, isso é um coagulão. Ok. Cadê velocidade? Joguei. Oh, nice, caralho! Porra! 48. Top. Então, 41, 48. Ok. Top, você faz isso ali nas costas desse bicho inteiras, tá? Você vai metralhando as costas dele com seus pés, tá? Vocês veem assim a tua. Aquele brilho. E um monte de brilho surge no corpo da criatura. Tá? E aí você inverte a runa da velocidade pra voltar a fluir. O fluxo da massa vermelha dentro desse ser aí. Certo? E aí o que acontece é o seguinte: joga 20 de 10. Barra R 20 de 10. Cadê? Tá rolando, né? Okay. Rolling the dice. Já chamo nossos cavaleiros de bronze. Né? Certo. Cavaleira de Pegasus. Toff, você fulmina ele com milhares ali de chutes ali, tá? Cada um desses chutes você usa a runa da criação pra criar uma bolha de êxtase ao redor do ponto onde você golpeou, pra deter o fluxo do próprio corpo dele, certo? Utilizando a runa da velocidade. E quando você termina isso ali, sei lá, escolhe onde você vai terminar, na cabeça, nas costas dele, que lugar? Na cabeça. Na cabeça. Quando você termina isso na cabeça dele, e aí você pisca e a runa da velocidade ela se apaga, libera todo aquele poder que foi paralisado ali momentaneamente, o corpo dele ele explode, assim, milhões, milhares de jatos, assim, de uma gosma vermelha, como se fosse sangue, tá? Mais ácido que esguicha pro alto ali. E atinge você em cheio. Quando esses pontos eles explodem, causam um dano devastador nele. Tá? Se ele, você que está perto ali, você vê o bicho ele sangrando assim com os milhares de golpes que a Toff deu nele. Certo? Ele esguichando aquele sangue vermelho, aquele sangue ácido, corrosivo, corrompido pela essência do nada. Certo? Toff, você vai rolar. Inicialmente, dois testes de resistência de constituição, um dificuldade 41, né, que foi o primeiro teste, e outro dificuldade 48. Uhum. Ela fez isso no dragão? Sim. É, dificuldade. Vou jogar o primeiro. Agora tem que trazer o dragão de volta agora. Tem que trazer o dragão de agora volta. Agora foi. É, 17 no primeiro. E. Não, 0 no segundo. Não. É, 16. Ok, falhou nos dois. Dois níveis de exaustão. Ou de podridão. Meu forte. Ou de podridão. Tá. Okay. E aí? Preciso tomar água, viu? Eu vou considerar isso como... Puta que pariu, você tá no meio do negócio, né? Tô na cabeça do bicho. Porque se não der infarto, pelo menos o oxigênio no cérebro falta. Ou eu mato de infarto ou mato de AVC. Então, de infarto não dá pra matar. Porque ele é imune, né? É imune a infarto? Ninguém tá imune a infarto. Ah, os caras da tormenta estão. Ele não tem coração. Não. Mas ele tem outros órgãos. Os coágulos podem afetar. Tá derrando, tá derrando o cerebral. Então, por isso que você causou dano. Aham. Uhum. Ué, cadê a Toff aqui que sumiu a iniciativa dela? Sumiu o personagem daqui. Ué, você não tinha a runa da água? Que estranho. Tem. Por quê? Não, podia ter controlado a água. Bom. Usar a runa pra controlar o sangue. Eu vou jogar o dano aqui. Como se fosse o sopro dele, tá? É 24d20, você joga um save intro de destreza, dificuldade 42. Pra evitar. Tá. De destreza. Tormenta é um grande sindicato. 35 já. 35, falhou. Então você toma meio dano só, né? Sim. Tô rolando os dados aqui. Peraí que vai bugar o Roll20 agora. Quando não buga? Gente. Então toma aí 107 pontos de dano. Isso. Caralho! E aí, aqueles guichão de sangue. O dragão, ele se chacoalha assim. Dá um murro assim, meio que se contorcendo de dor. Mira na cera na frente dele. Pra atacar ela. Tá inteira ainda, Toff? Por enquanto. Por enquanto. Pessoal, tá, aproveitei. Então depois da Toff é a cera. Oi, desculpa. Aproveitei o tamanho dele pra poder atacá-lo de dentro pra fora. Os órgãos dele estão todos deteriorados. Aproveitem agora, ele está vulnerável. E paf. Hipófilo, caralho, tá de pé ainda, rapaz. Vai, Siri. Tranquilo, Toff. Peixe grande morre pela boca. Ele não é um peixe, ele é tormenta. Pode dizer. Ai, caralho. Ok, dá uma inspiração pra Toff pela ação aí. Foi boa. E aí, Siri? Eu vou só dar uma atacada nele aqui. Peraí, outra peste demônio de WhatsApp. Demônio de WhatsApp. É porque o WhatsApp tá abrindo na frente da minha tela. Demônio de WhatsApp. Eu tenho que jogar isso no Google pra procurar. Engraçadinho. WhatsApp. Demon. E aí, galera, tô com uns problemas técnicos aqui. Relaxa. Com calma. A ausência de celular. Pra mim, ver os meus spells direito. Ah. Olha, não existe o demônio de WhatsApp. Eu ia achar estranho se existisse. Achei que tivesse algum meme já, mas não. Só inventar, ué. Já tá aí. Sim, a brecha sim. Tá aí pra você inventar, Jeff. Começar. Vamos inventar. Vou acertar o meme na internet. E aí, Cera, o que você tá aprontando aí? Ah, eu quero só lançar uma magia nele, só pra ele ficar nervoso, mas eu não tô conseguindo achar. Ah, tá. Que magia que é? Qualquer uma. Eu vou dar um bom flamejante nele. Vale borracha! Vale borracha! Vale borracha! Bons flamejantes. Bons flamejantes. Eu preciso conversar com você depois que você vem aqui, né? Então tá, Mons flamejantes. Por favor, Brandão, você sabe de cabeça? 4d6, não é? O dano acho que é 3d6. 3d6. 3 só. É nível Burning 1? Hands. É nível 1. E é destreza. Já joga aí, amor, que eu vou. Vou jogar no mais alto. 3d6 mesmo. Ok, destreza pra ele, então vamos lá. Sobe, dano de fogo? É isso? Não, eu vou aumentar porque eu vou jogar no veterante. Burning Hand é level 1. Porra. Vai converter pro obliterante então. É. Filha da mãe. Então tá. Destreza do dragão da tormenta. Destreza. Nossa, tem só 23. Tá. 35, Sieri. Valeu. Eu falhei? Não, porra. Calma. É evocação, né? Você falhou. Isso. Filha da mãe. Então tá, tomei 18 de dano, é isso? É. E é dano obliterante? Isso. Ok. Dá um daninho de leve nele, bem fraquinho. Ele nem se importa com isso. É, só um daninho. Que mais? Acabou sua vez? Acabou sua ação? Só. Minha ação é reativa, eu quero que ele me ataque, eu quero que ele... Eu vou usar uma reaction aqui pra fazer uma transformação só no ponto de vida. Ela tá provocando ele pra ele atacar. Deixa eu ver se carrega o sopro dele aqui. Oi, princesa. Oi, princesa. Não é você. 5, carregou o sopro. Toma aí um soprão no meio da sua fuça. Cinco. Joga um save and throw de destreza, dificuldade 42, se ele. Eu? Não vou não. É. Não vou não. Por que não? Porque eu vou. Ele lançou um sopro em mim, né? Sim, lançou um sopro em você. Eu vou fazer uma parada aqui. Só por curiosidade, se você usar aquele modo de refletir, você reflete só o dano, né? Não é o sopro inteiro não, né? Olha, Di, eu não sei, mas é exatamente o que eu vou usar. Eita! Eu vou usar a reversão de dano aqui. É reversão de dano, é reversão de sopro. Eu espero que seja só de dano mesmo. Você cria um pequeno buraco de minhoca para direcionar os ataques de um alvo contra ele próprio. Exatamente. É Doutor Estranho. É o ataque inteiro. É portal, aquele joguinho. Eu não tô enxergando, mas o que eu tô vendo vai dar bosta. Mas você tá sentindo que vai dar merda, né? Você tá vendo o Titanic, que o Leonardo DiCaprio fica na frente do navio? Eu tô na cabeça do dragão. É a corrida de Dangiri aquilo lá. O velhinho vai na frente. Bom, então você tá atacando dano nele, né, Siri? Isso. O dele nele. O dele nele. Olha. Eu não gastei reação ainda nesse turno, né? Ele não tava sob efeito da lentidão? Ou era outro bicho, eu não lembro. Não, tava não. Não? Eu devo ter confundido, então. Que legal. Tá, vou gastar a reação dele e vou usar a reversão de dano em você, Siri. Ô, Gé. Eu posso tentar fazer uma ação lendária? Sem ter... Nossa senhora! Que foi? Porra foi essa? Sei lá, você tá ouvindo isso descendo? Não, descendo? É, você não ouviu? Parece não. Um carro indo lá. Não, não ouvi nada, eu tô de fone aqui. Ô, louco. Eu também tô de fone, enfim. É, eu posso tentar fazer uma ação lendária? Não sei, depende. É, eu percebo a intenção da Ciel, eu sei que ela já fez isso antes, de reverter o dano, certo? Tá, ok. É, eu quero tentar perceber a intenção dele de reverter esse dano também pra Ciel. Se ele for fazer isso aí, eu quero fazer um impacto no cérebro dele, alguma coisa assim que faça com que ele perca essa reação. Pra ele realmente tomar esse dano. Precisa de um ponto heróico pra isso aí. Eu não tenho ponto heróico. Eu não tenho ponto heróico, mano. Eu posso tentar interagir com a Ciel. É, eu posso dar o meu. E ela pode dar pra mim, pode ser? Pode ser. Pode ser, Tato? Pode. Opa. Bora. Ciel, não faça isso. Ele tá com intenções de voltar ao sopro. Aí vai ter que ser com você, Taf. Preciso da sua ajuda. Vou criar uma distração. Eu vou dar o chute poderoso. Beleza, eu gastei meu ponto aqui, Jim. Demais. Certo, Taf. Você vai tentar atingir o sistema nervoso central dele, né? Sim, quero dar um chute tão forte, dar um pisão tão forte na cabeça dele que vai chacoalhar o cocorô. Pra poder dar aquela bugada nele. Ou tentar trazer um coágulo pro cérebro dele, pra ele dar esse meio AVC. Aí ele vai dar o soco. Aí ele vai bugar pra hora de dar a magia. É que eu não tô com a câmera ligada, até eu ri da cara que eu fiz também também. Ele vai dar uma sopa de por. Tá. Vamos lá. Você vai fazer então um teste de força. E eu vou fazer um save intro de constituição pra ele resistido pelo seu teste de força. Constituição. Não dá pra puxar o coágulo? Não tem mais coágulo, já explodiu tudo. Ah tá, beleza. Constituição. É Constituição que é a concentração aqui, né? Isso. Mas poderia ser um teste de vontade, que seria sabedoria? Eu não tenho vontade. Vou jogar um teste de vontade, vai de sabedoria pra ele então. Tá, então no caso eu jogo um teste de força, né? Força, isso. Força normal, né? Isto. Pode ser um de destreza, vai trocar. Tá. Porque você vai estar tentando mirar, assim, num ponto específico. É que não tem como atingir órgãos vitais dele. Mas joga com destreza. Joga com destreza porque de qualquer forma você está em desvantagem. Resultado do teste dele. Uhum. Eu posso usar inspiração pra jogar com vantagem esse teste? Pode. Com certeza. Tá. Não é tudo que não tem essa bosta pro painel. Pô, tirei 3 no dado? Que caramba! Ó, não tô conseguindo arrastar meu ponto, mas eu vou jogar com vantagem, tá? Já gastei um pontinho. Ok. Eu vou roubar um seu aqui de aí eu faço isso. Beleza. Cadê desse 13? Consegue roubar de boa o ponto dele aí? Consigo roubar o do Ariel pra tirar dele? Eu não consigo roubar os pontos de vocês assim de boa. Tirei 33. Eu sou uma ladra, amor. 33? Meu teste deu 32. Nossa, sério? Ah, é verdade, no cantinho amarelo. Ia, por 1. Eu acho que eu vou gastar um ponto heróico aqui. Não pode ser, não? Por quê? Gasta não, velho. Por que não gasta não? Eu tô gastando uma ação heróica aí, velho. Eu tô me prontificando a tomar esse dano, que se ele vai dar, o bicho tomar o dano. Eu tenho ciência que esse sopro dele vai voltar em mim. E assim ele já, fez isso com uma Lotus minha, tá ligado? É minha vingança! Eu sei que ele já fez isso comigo, eu sei que eu vou tomar. Eu tô fazendo essa ação pra dar um dano nele. Eu vou gastar o meu ponto heróico aqui e vou rerolar esse D20 aqui. Vai tirar um também. Um. Meu lado sumiu. Filha da puta! Filha da puta! Vai? Ok, tá. Você dá uma pancada nele, isso desestabiliza o sistema nervoso dele. E aí você percebe, Toph, que é todo segmentado, seccionado, difuso, e ocupa cerca de 14% do corpo dele, da massa corporal dele, o cérebro dele. Ao passo que você, que é um humano, ocupa só 2%. E aí você não consegue imaginar qual que é a capacidade mental dessa criatura, tá? E aí você bate ali, você percebe que isso desestabiliza, ele chacoalha a cabeça, tá? E aí é tarde demais. Você abre um vórtice sombrio atrás dele e projeta aquele sopro obliterante em cima do corpo dele. Sierra, onde você pensou em projetar o sopro, em algum ponto específico ou não? Eu posso dar uma sugestão? Se ela não, se ela não tiver uma resposta? Não. Ah, okay. Se ela não tiver uma resposta... Cara, eu tô falando mutado aqui. Boa. É que eu tô resolvendo umas paradas aqui em casa. Uhum. Eu queria mandar de um jeito que não pegasse os meus amigos. Deixa eu ver, a Toph tá em cima, né? Tô na cabeça do bagulho. Você tá na cabeça dele? Aham. Uhum. Ah, e se eu mandar por baixo dele? Vai ser legal. Você vai estar protegido pela cabeça dele. Ok. Surge o portal por baixo dele, atinge o ventre do dragão da tormenta e causa 264 pontos de dano nele. Ah, eu acho que não é só isso não, né? Porque não tem a parte obliterante? É só obliterante o dano. Ah, é? É. Ah, que coisa, não? É, que coisa, não? Eu achei que ia falar... uma parte obliterante e outra não. Eu ia falar pra você jogar nas costas dele, porque já tá aberto já, tá ligado? As costas, tem um monte de buraco aberto. Ah, sim. Falou, Ariel. Tchau, Ariel. Falou, gente. Falou, Ariel. Falou, Ariel. Falou, tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Mas já. É, a gente começou tarde hoje, né? É, começamos tarde. O combate é uma droga, né? Senão das contas que não vai fazer uma açãozinha e acabou. É. Eu odeio isso. Deixa eu lembrar aqui só quantas ações que esse porra desse dragão faz. Um sopro geralmente é uma. Ah tá, o sopro é ação. Às vezes tem lendária, tem lendária. Tem todas essas. Obrigado. Me lembrou das ações lendárias. Muito bom. Tava esquecendo disso. Ok, beleza. Então é isso, foi a vez do dragão. Cara, esse puto não morreu ainda? Morreu, mal arranhou ele. Ele tá inteiraço, de boa. Tá? Só que eu vou fazer a ação lendária dele. Uma ação lendária dele agora, porque... Não, vou fazer não. Fica enrolando não. Vamos lá pra baixo então, pra onde tá a Lisbeth agora. Vambora. Lisbeth, é agora. Lisbeth, o magão do mal. O magão do mal foi boa. O Berend, ele surge ali. Certo, a minha ação agora, né? Calma. Ele olha pra você. Olha, você tava levando a pedra junto com você ou você tava deixando aí? Eu tava levando. Tava levando, né? Ele olha pra você, carregando a pedra no ombro, a espada na mão, olha pra pedra, olha os Lefeus mortos e sorri. Então você acordou, enfim. Bem, já é tarde. Já temos as informações que queríamos de você. E o que você vai fazer? Hein? Lisbeth. Vai tentar me atacar? Como você sai daqui? Por ali. E ele aponta a porta. Acho que ele disse que ela não viu a porta. Essa porta azul aqui onde ele tá, ó. Aqui no Roll20. É. Essa porta aqui que está? Essa porta aí. Mas não foi essa porta aqui que ela abriu e viu nada? Foi. É. Foi daí que ele veio. Ah, então sai por aqui. Então pra sair ela vai ter que entrar no nada. É. É. De qualquer forma é isso mesmo. Eu falo assim. Ai, meu Deus, peraí. Que complicado, eu prefiro que ele fique mudo. Prefiro que ele fique mudo. Ai, deixa eu ver o que eu falo pra ele. Eu falo pra ele, olha. Não precisa fazer lá nada se você não quiser também. Você não é obrigado. Com certeza é melhor comer os inimigos que abandonar aos corpos. Aí eu pego e já saco a minha espada. Você já tá com a espada na mão até. Sim, sim. Eu entro em ataque total. Eu sei que não é Lenda dos Cinco Anéis, mas... Fúria. Ataque é, total dela é a Fúria. Ok. Não, não vou fazer Fúria não, porque... Eu tenho magia que eu quero usar. Ah, certo. Ok. Ele olha pra você. Então você vai me atacar. Que erro. E aí você vai pra cima dele. Pode atacá-lo à vontade. Bate aí. Certo. Antes eu quero usar Vingança Decisiva. É ataque com vontade. E se eu acertar é considerado crítico. Ah, ok. Mas ele é tormento, ele é imune. É verdade. Mas se tiver alguma habilidade que você possa estourar além da negócio, eu quero. E você sabe disso, Lisbeth, que ele é imune a críticos. Ele é imune a crítico. Mas pelo menos eu ataco com vantagem. Isso é bom. Sim. Isso já, sempre já é bom. Deixa eu fazer meu ataque aqui. No outro, eu só não estourei a bola de fogo porque eu tinha matado o cara. Eu não tinha estourado. São três ataques, né? Ele é imune ao dano crítico e não ao ataque crítico. Certo? Ele é imune a crítico. Tá, mas assim, se eu tiver um efeito adicional que, tipo, que venha por eu ter tirado o crítico, funciona mesmo assim ou não funciona? Funciona mesmo assim. Não foi com vantagem, mas é, eu acertei. Aí, olha, foi o... você acerta os três ataques nele. Na verdade é. O Valente jogou com vantagem, né? Então ela acertou dois ataques. Eu posso usar o lampejo de onipresença? Que é uma habilidade que eu tenho da classe. Eu não sei se dá pra fazer isso junto com os ataques. Não sei que tipo de ação consome. Ó, porque o lampejo de onipresença é aumentar a quantidade de clones, né? Eu conseguiria colocar pelo menos mais uma Lisbeth ali? eu acho que isso aí... É uma cópia de você pra cada inimigo presente na área. Tá, dá pra fazer mais uma Lisbeth. Agora que ação consome isso? Acho que ação bônus. Ação bônus. Ação bônus. Então dá pra fazer sim. Dá sim? Dá. Certo. Então são os mesmos ataques, certo? Mas sim, isso. Ataca igualzinho. Deixa eu dar o... da espada agora. Eu quero usar Divine Smite. Será que pega nele? Acho que não, né? Tente. Pega? Tenta não, você já foi a tormenta, você sabe isso. E sim, pega. Pega, né? Uhum. Deixa eu ver quantos slots eu tenho aqui ainda. Você é a única que sabe a fraqueza dele, Lisbeth. É. Eu quero usar um slot de segundo nível. São quantos? 2d12? Cabe? Eu não lembro. O Gui lembra, né? O Gui, quantos dados são mesmo quando eu jogo Divine Smite? É 2d8 no primeiro nível e vai até 5d8. Isso, um d8 adicional. Então, mas isso subiu porque eu subi de nível. Só muda o dado. Vai pra d12. É, acho que é d12. Só muda o dado, isso. 2d12 de primeiro nível. E 5d12 no quarto nível. Deixa eu ver se eu tenho um slot de quarto nível. Eu vou usar um de quarto nível, então. Beleza. Vou jogar o resultado aqui, o dano da espada. Então, joga o dano normal aí, mais 5d12, então. 6 vezes, né, esse dano. Cara, o radiante só tá tirando um no dado. Muita pedra. Eu tentei. Tá, então vamos lá. Radiante. Ok. São 10, 25. São 50 de dano radiante. Dano radiante, dano cortante mágico. Vinte e oito, trinta e dois, sessenta, noventa e dois. Tudo bem? Precisa de ajuda? Oi? E dano de fogo barra necrótico, que ele tem resistência a tudo isso? 24, 60 e 62. Então, já calculou aí? Obrigado. Não, dá mais. 61 são 73. 60, não é 62 aqui, Jeff? Ah, não. 30 com 31, 61. 1, 12, 73. Ok, também Lisbeth. Não vai duas vezes o mesmo dano? Porque ela tá atacando com as duas. Com o clone junto? Ah, é, tem o dano do clone, verdade. Esqueci o dano do clone. Então é 61 com 60, 100. Não, 62 com 60, 124. Era 73, não era? 124, não é? Trinta com 30, 60 com 60. Qual que é o dano, né, que vocês estão calculando, que tá dobrando aí? É 31, 3 danos. Os 3 danos dela. Os 3 danos? Isso. Tá. Já descontei aqui. 92 cortante. Já foi aqui. E 73 de especial. Já foi. Tá, Lisbeth. Você e seu clone atacam ele, desferem seus ataques nele, ferem ele, mas os seus ferimentos ainda não são graves. Por enquanto são apenas ferimentos superficiais, apesar de você ter desferido, você e seu clone 6 ataques violentíssimos contra ele. Os danos, eles são superficiais apenas. Um rat dano, hein? E aí ele faz uma ação lendária. 3 vezes 2. Vamos fazer uma ação lendária pra ele. Ô, oh, escurinho. Oi. Você lembra que você tá com um PV só, né? Não, não tô com só não, tô com 20. Ela tinha se curado. Nossa. Como se fosse, tipo... Meu filho, contra esse cara que você tá lutando... Posso cair, mas eu vou... Eu posso ir, tá? Eu considero esses 20 PV seu como se fosse um. Contra ele, é assim. Assim que ele vai me atacar, eu quero usar... Reação. Tá. Vou meter rajada obliterante em você, Lisbeth. É isso que ele vai fazer. Então, rajada obliterante são quantos raios? Cadê? Tchau, Lisbeth. Sumiu o negócio. Ah, tá aqui. 6 raios. Então, mais 6d20 aí. Nossa, eu tirei... Ah, não fui eu que tirei. Tá, 5, eu tenho 41, menos 3, mais 38 ele tem pra te acertar. Quanto você tem de classe de armadura? 32 de armadura. Não. Não, peraí, deixa eu ver. Acho que é isso mesmo. Te acerto só com... 35. Meu bônus, só com meu bônus que é 38. Te acerto 6 raios. Então são... Cadê? 2d8 mais constituição. 2d8 mais 8. Então vão ser... Tá, R. 2, esses são 12d8. Mais 48. Tá me dando aí, Lisbeth. Tá me 119 pontos de dano obliterante. Então, mas eu posso usar a reação? Pode. Pode usar a reação. A reação que eu tenho é usar o lampejo de onisciência. Que é. Eu escolho usar a reação para fazer com que o ataque bem sucedido se transforme em falha. Filha da mãe. Ok. Miserável. Se transformou em que o ataque que ela fez? Falha. Entendeu? Em falha. Ah, então. O que você tinha entendido? Não, eu não entendi o que ela falou, que você tinha falado. Ela tinha falado, na verdade. É um dos ataques só, né? Você tem que lembrar? É um dos ataques? Ah, é. Não são todos os ataques. Como é que tá escrito aí, Dê? É um ataque. Ah, mas é um ataque. Mas já me ajuda. Então perde um raiozinho, né? Porque... Então vou rolar de novo o dano aqui, ó. Barra R. Então vão ser... 10d8 mais 40. Não mudou muita coisa. Aí dá um dano maior. Eu tenho... 76. Eu tenho... Dano obliterante é dano mágico? Ou é cortante? É obliterante. Dispara uma rajada de dano que vai apagando você da existência. Dispara um raio. Ele não causa dano, ele vai apagando você da existência, entendeu? Por isso não tem resistência a esse dano. É, então a Lisbeth foi apagada. Ela tinha 20 de vida. Mas nesse caso é o dano dele mais. É o ataque dele mais bem sucedido. Então. O ataque que foi mais forte aí falha. Certo? É, eu rolei de novo os danos. Todos os ataques dele foram bem sucedidos. então, mas teve um ali que foi pior. Tá, mas independente, você tinha que mitigar 200 de dano aí. Você não, tipo, qualquer dado ali ele te acertava. Sem os dano, o ataque, sem os dados ele já te acertava com o bônus. O dado é só pra ver se ele crita ou ele falha. Se tem a falha crítica, eu tenho dano crítico. Certo, eu tomo todos esses de dano. Qualquer dano que eu tomar aqui eu caio. Enfim, eu caí. Eu sou apagada. Não, então, portanto, eu tenho o meu anel das 9 vidas. Eu tô portando ele. Antes do raio atingir, o último raio atingir ela. Não, o último raio não, ele tem que atingir tudo. se eu aciono o anel antes de cair, eu tô fodido do mesmo jeito. Tem que ser depois dos ataques. Ficou no meio do ataque dele, eu caio de novo, porque é onde fica. Lembrando. Mas acho que você não morre dele. Você desmaia. Eu desmaio, eu volto. Não é. Eu volto com de... Não é morte-morte isso aí. É, isso é verdade. Não é morte, mas eu não faço teste de morte. Porque eu tenho só 22 de vida, olha o tanto que ele deu aí. O dano literal não apaga desde isso. Não, não é não. O cara te matar num ataque só, ele tem que, tipo, zerar seus PV e ainda dar o tanto de vida que você tem normalmente. Exato. Exatamente. Quanto que deu total? Aí você vai desmaiar. Você tomou 76, você tinha 20, você ficou com menos... É, você vai desmaiar, 56. Faltando uma perna, o braço... um pedaço de orelha... Boa! Você tá com menos 56 de life. Vamos por assim. Que tirou 20 da sua vida, zerou. Aí foi. Ele obliterou o dedo que tava usando o anel. Foi pra zero. Tá, aí deixa os outros 56 de dano que continuou. Eu deixa não sei, eu ver uma assim, coisa aqui. Como que vai, né? Cadê esse boss do único, cara, que não chega logo? Tá subindo. Tá correndo. Moleque, bosta do cara. Tá subindo uma escada achando que nem tá descendo. Moleque burro. Tá com uma velocidade pra quê, filho de égua? Você pode fazer uma coisa se você quiser, Lisbeth. Isso te salva. O que dá pra fazer ainda? Gastar seu ponto heróico pra ter uma reação. Mano, não tinha pensado numa coisa aqui, velho. Ah, tinha nada. O que você tinha pensado? Não, pensei agora. Mas é que você foi, tipo, jogar pedra na frente pra estourar pedra. Não adianta, cara. Ia ser nice, hein? Ia ser top. Ué, ele. Ele atacar o próprio coração, porra. Ele atacar ele mesmo. Sim. Atacar o próprio coração. E aí, Lisbeth, quer gastar seu ponto heróico e fazer uma reação? Ou vai ficar à mercê dele? Ele poderia gastar meu ponto heróico e fazer reação. Ok, gasta seu ponto heróico. A reação sua. Só tem uma aí que vai te salvar e te tornar virtualmente mortal. Entrar em fúria. Ah, é aquela dos pontos de vida e voltam. Certo, eu posso fazer isso então? Sim. Com certeza. Aí eu faço isso. E um detalhe, tá? Você tava preocupado de morrer num único ataque, né? Deu esse dano todo, mas esse dano todo não é num único ataque só também. São em 5 ataques que ele te deu. Então não tem chance dele te matar instantaneamente com isso. Quase. E aí na hora que ele dispara os raios em você, você puff, gasta a reação. Ah! Entra em fúria. Tá? Bom, foi a zero. Joga um save, entrou de constituição, dificuldade 10. Não, ela não precisa, Jeff, porque ela já volta 1. Já volta 1? A primeira vez, sim. É, então voltou com 1 já. Primeira vez voltou de graça com 1. Beleza. Peraí, eu só vou confirmar pra ver se eu não tô falando abobrinha. Mas... Cadê? Precisa fazer o teste mesmo assim ou não? Não precisa fazer não. Não precisa fazer. É 10 a dificuldade, você vai passar. Só com o bônus você passa. Certo? Ele dispara aquelas rajadas, né? Você dá aquela desfalecida e volta, fica semiconsciente ali. Ele olha pra você. Que curioso. Tá se agarrando à sua vida ridícula. Você sabe que não tem chance contra mim, Lisbeth. A única chance que você tem é se unir a mim. E por que não pode a mim? Contrário? Eu tenho uma aliança muito maior. Você o quê? Por que você não se alia a mim? Não. Por quê? O poder supremo do universo está comigo. A entropia. Junte-se a mim, Lisbeth. Tá, tem que rolar o teste mesmo. Ah, mas a dificuldade é 10, mas ela tudo... passa. Não, é. Mas tudo será destruído ainda assim. Você prefere se entregar? Mais um novo universo começará depois disso. E nós estaremos lá. Junte-se a mim, Lisbeth. Deixa de ser estúpido. Você se agarra a cada coisa. Você está aí perdida. Abandonada pelos seus amigos. Nem uma paladina de verdade você não é. Você não seguiu as obrigações da sua deusa. Você quebrou seu voto. Desejou vingança, morte, escarnificina. Tentou executar planos de morte, de traição. Você já está perdida. Junte-se a mim. Venha pra entropia. Por que você foi diferente? Gastei toda a ação dele falando com você. Certo. Eu gostaria de fazer alguma coisa aqui, mas se eu é bom. Não posso. Sim, mas também eu não sei se eu conseguiria fazer. Eu gostaria de invocar minha deusa. Invocar a sua deusa. A gente vai sair da fúria. É isso, isso é verdade, tem essa questão. Qualquer ação que você fizer sem se atacar, você vai sair da fúria. Você precisa ver se vai querer continuar na fúria ou não. Ah, depende, sim, né? Vai depender como que essa fúria dela funcia. Não, fúria é fúria, cara. Tá. E aí, Lisbeth, o que você faz? Deixa eu ver aqui. Porque a D usou essa habilidade aqui, ó. A D. Pra ela não morrer. Essa habilidade é isso aí. Peça aí que eu usei, né? Ela não é habilidade furista, é isso aí. É habilidade da classe. É. Então, por isso que eu tô falando. E aí, da raça. Sim, mas é uma habilidade que ela só funciona quando você tá em fúria, cara. Essa habilidade não funciona se você não tiver em fúria. Eu sei, gente. Lisbeth, o que você vai fazer? Juntos. Podemos derrotar o paladino das bolotas de Sagu. E aí, Lisbeth? O que você vai fazer? Quer tempo pra pensar? Você já tem ação? É isso ou não, né? Deixa eu ver. Eu tô com a fúria agora que eu acabei de gastar um ponto heróico pra usar isso. Sim. Eu, mesmo em fúria, eu conseguiria me curar ou não? Consegue? Se tiver poção cura pelas tomar, mãos, consegue. Cura pelas mãos não é magia, não, né? Não sei. E cura pelas mãos é o mais forte que eu tenho. Pra mim, cura pelas mãos é uma habilidade clássica. Eu tenho isso aí. É habilidade cura pelas mãos. Mas é magia, não é? Pode ser algo similar à magia. Eu acho que você devia ficar com esse PV aí, chamar o caralho 4 aí e mete a cara e foda-se. Eu acho que você devia tomar uma poçãozinha. Não sei se você tem. Se você for capaz de conjurar magias, você não pode conjurá-las ou se concentrar nelas enquanto estiver em fúria. Certo. É bem específico, magias. Cura pelas mãos não é uma magia. Dá pra usar cura pelas mãos, dá pra tomar poção. Senão o Bárbaro ia ficar rendido, né? Se todas essas habilidades fossem consideradas magia, o Bárbaro ia ficar rendido. Ela consegue protelar já? Protelar por exemplo, ela conversando com o cara ao mesmo tempo que ela tá se curando. Ou você é um cara perceber. Já fez isso, já aconteceu, já falei, ó, eu gastei o turno do cara com ele falando com ela. Conversando. O que, que você faz? Assim, eu digo assim, ela fazer assim que ele perceba que ela tá se curando, tá ligado? Pode, ah, pode. Então sei que ela. Mas ela tá... Eu quero que você. Eu só queria que você visse pra mim, que eu não consegui achar aqui. O que, que essa magia aqui faz, ó? Chama Coroa da Loucura. Deixa o cara louco. Transforma ela, o cara ele causa efeito de medo, é isso. Deixa ele com medo. Nossa, que tormenta graça. Não tem medo, você sabe. Não, coroa da loucura? É. Coroa da loucura. Faz um inimigo atacar um alvo que você escolhe que esteja corpo a corpo. Ah. Você vira Daenerys. Só que o alvo tem que ser humanoide. Eu vou invocar minha deusa. Eu coloco a mão no colar da lágrima de Volcara e invoco para que ela se envie como aliada. Invoca o quê? Eu invoco o Volcara. Eu coloco a mão no colar. Uhum. E peço que ela venha intermediar por mim. Olha o grande avatar de Volcara. Olha, ó. Tá explicado pra quem que o único puxou. Cabeçura dura. Tá morrendo, mas tá querendo batalhar, velho. Tá lá. Eu prefiro Lisbeth, que eu a vida. Existe apenas um pequeno problema. A sua deusa não consegue chegar onde você tá. Ela não consegue? Não consegue te ouvir. Eles estão fora de qualquer lugar, mano. Isso não quer dizer que o Sig não tá protegendo. Pode ser que aí dentro em específico tenha um bug. O bug da Milena. Eu acho que é uma boa hora pra utilizar isso, talvez. Você não vai poder usar a sua intervenção divina. Ó, porque não importa. Eu posso atacar ele com tudo que eu tenho, cara. Essa magia que eu tenho, ela é bem forte, mesmo assim não causou dano algum, praticamente. Eu preciso de ajuda. Eu sozinho não vou conseguir, eu vou cair de qualquer forma. A ajuda tá tentando chegar. Mas tá demorando. Tem que esperar o turno, né? Tá legal. Mas levando pro on, se ficar esperando por ajuda, sim, é momento entendo. De desespero. Eu entendo do seu lado. Ô, Lisbeth. O que acontece é o seguinte. Tava guardando isso pra uma hora que você morresse. Mas já que você tá invocando então a ajuda, você vai recebê-la sim. Você vai receber a sua ajuda sim. Oi. Quando você toca a lágrima, se afastando desse cara aí, irritada com o inimigo que tá diante de você, enfurecida, né? E berrando: ah, Valcária! Cadê você? Sua vaca! Vem me ajudar! Tá em fúria. Quando você faz isso, Lisbeth, você não sente a presença da sua deusa. Você sente que a sua deusa, ela está distante. Ela está para além de onde as suas preces podem alcançá-la. De alguma forma, você está desconectada do mundo. Desconectada de Arton. De tudo e de todos. Certo? Está completamente desconectada. Mas quando você toca a lágrima ela brilha. Certo? E você sente assim na sua mão, como se fosse uma umidade. Como se a lágrima fosse uma lágrima de verdade. Tá? E aí você começa a escutar assim, nos seus ouvidos baixinho, assim, uma cantoria, um cântico ecoando baixinho assim na sua mente, e vai ficando cada vez mais alto, mais alto, mais alto, e você escuta diversas vozes numa cacofonia ritmada, evocando uma prece sobre você. Diversas vozes evocando uma prece sobre você. Rola um teste de inteligência. Peraí que é nóis, é ruim de mexer aqui. Cadê meu caderninho pra eu tirar um stickzinho amarelo dele? Não, esse. Ah, tá aqui. Ó, passou num teste de inteligência. Muito difícil, bem, hein? Dona Lisbeth. Muito bem! Cadê? Não é aqui que tá o bilhetinho. Não é aqui que está o bilhetinho. Também não é aqui. Verdade. Eu acho que é aqui. Eu vou mostrar aqui pra você, cobrindo o resto. Vê se você consegue enxergar daí. Tá lendo aí? Tô. Familiares, como animal. Não, mas... aqui onde eu tô cobrindo com a mão, ó. Ah, entendi. Mais ou menos, tá falhando. Acho que por causa da luz. Tá escrito algo como pensa, não sei o que de Valkyrie. Lisbeth 7, Cuiar, Valkyrie. Périgos de Valkyrie. É o quê? Sete clérigos de Valkyrie. Vamos riscar. Lembra, Lisbeth, quando você estava em Valkyria? Se eu bem me lembro, antes de vocês partirem para a viagem interminável em Lenórien, que você foi até o templo de Valkyria e aí eles reconheceram você como a verdadeira portadora da lágrima, como a escolhida. E aí você pediu: pô, então já que eu sou tudo isso, me abençoem. E aí os clérigos de Valkyria que estavam no templo, eles ficaram proferindo preces constantemente sobre você durante cerca de uma hora ali, lembra? Lembro. Ah, lembra porra nenhuma. Eu lembro porque ele... Tem algumas lágrimas que estão perdidas por aí. Sim. E a Valkyria deixou com as determinadas pessoas mesmo. E você tem a lágrima, né? Que seria a lágrima mestra. Isso aí, muito bem. Vem à sua mente o som da prece de todos aqueles clérigos abençoando você, a escolhida de Valkyria. Certo? A prece deles, quando você chama por ajuda, ela finalmente se ativa, inunda seu corpo, banha seu corpo com uma aura dourada e prateada ao mesmo tempo, curando todos os seus ferimentos. Ah, eu já tava esperando por isso, full life. Cura todos os seus ferimentos aí. Certo, vou curar. Mas não ligue agora, não ligue ainda, porque se você ligar agora para 0800-1406, você ainda ganha os efeitos de uma poção de invulnerabilidade. Eu já digitei já. Tá ouvindo? Perdi. Não diga alô. Não diga alô. Você curou todos os seus pontos de vida. Você ganha os efeitos de uma poção de invulnerabilidade, ou seja, durante um minuto você tem resistência a todo tipo de dano. O que agora... não faz mais diferença porque está com a armadura do Ungaka também, certo? Que dá o mesmo efeito, mas se você por um caso perder a armadura, essa poção vai ser útil, esse efeito vai ser útil, tá? E durante um minuto também, Lisbeth, você ganha regeneração igual aos seus pontos de vida atuais. Tá, porra! Eu vou atrás de uma lágrima dessa também, porra. Não, vai atrás de fãs. Foi só pra isso aí, filho. Monta um canal no YouTube aí e vai reunir fãs. Trabalho. Fica postando vídeo. Nossa, toda hora, mano. Fica falando conteúdo. Ah, beleza? Caça... beleza. Curou aí? Vamos trocar de site. Griel tem as ações dele aqui que ele me passou. Ficou full life. Lisbeth. Tá. Celerin Murin. O Griel subitamente ele se levanta. Celerin Murin único. Ele subitamente ele se levanta. Tá? Encerrando a meditação dele ali. Tá? E aí ele se levanta, ele abre os olhos e ele fala pra vocês: já entendi a geometria desse local. Ele é circular. Ah, e aí ele explica. Vocês já estão subindo, vocês já estão subindo a escada e estão ouvindo o Grel Berrais pro Celerin. E aí ele explica pra vocês como é que funciona. O local todo, ele é circular. Só que os seus olhos, eles conseguem enxergar nesse ambiente circular. É como se a visão de vocês desse a volta no círculo. Eita. Então, agora que a gente sabe que é circular, eu vou andando fazendo círculo na escada. Quando você escuta isso e você vai fazendo círculo na escada, você para de trombar na parede. E aí o Grel fala pra você, Celerin, vamos. Temos que alcançar os outros. E já vai voando na direção do Murin do único. Tá, o que vocês vão fazer? Porque vocês estão fora de combate agora já. Não tem ameaças presentes ali. Eu vou tentar chegar o mais rápido possível, justamente aonde a gente acha que a Lisbeth se encontra. Subindo a escada, né? Na torre, né? No topo da torre. Certo. Olha, então eu vou correndo ali na escada pra chegar o mais rápido possível ali. A gente não sabe se ela tá em perigo ou não. Ok. Subindo as escadas, então. Beleza. Celerin, você. Único e Murin estão subindo as escadas correndo. O único não tinha sentido a presença da Lisbeth aqui? Tinha, mas depois ela sumiu. Ele falou, não sinto mais a minha mãe, ela tá em apuros. Aí foi onde ele correu. Certo. Ficou desesperado, né? Isso ele já deixou de sentir quando vocês chegaram em Sigil. Sim. Bom, o Griel, você disse que é um bom rastreador. Vê se você encontra sinais da Nisbet por aí. Não sei o quão grande pode ser essa torre. Não quero cair num labirinto. Ok, o Griel ele faz uma percepção ali, um sobrevivência, faz um rastrear ali. Ele fala, ó, tô vendo que tem várias pegadas aqui. E são pegadas que são familiares. São pegadas muito parecidas com o pessoal da Patrulha da Destruição. Patrulha da Perdição. Certo, então vamos por esse caminho. Ok. Quando vocês vão... deixa eu mudar aqui pra vocês. Não tem essa morte. Cada um pega uma escada. Camada do mapa. Agora vocês estão vendo aqui, ó. Não tem esse amarelinho. Na verdade tem um amarelinho sim, só que ele tá em. Só que ele tá em outro lugar. Pô, caramba. Caramba, não sei mover essa porra, mano. Nossa, que inferno esse negócio pra mexer. Vocês saem, ó, da escada nesse corredor aqui. Vocês sabem agora, graças ao que o Griel percebeu, que vocês estão num corredor circular, tá? Vocês saem da escada nesse ponto que eu vou desenhar aqui, ó. Oh, cara. Peraí que eu pegar a miniatura lá por aí. Vocês estão enxergando aqui, né? Onde que eu tô. Oh, caramba. Aê. Todo mundo vendo aqui, né? Sim. Ah, eu puxo o único aí pra ir. Calma, só deixa os dois aqui, depois puxa. Isso, depois mexe com o único, fica tranquilo. Tá. Vocês sobem, ó. Vindo nessa direção que eu vou traçar uma linha aqui pra vocês verem. Vocês vão subindo na escada aqui assim, ó. E saem nesse ponto aqui, ó, que vocês estão. Certo? Certo. Vocês saem nesse ponto aí. Tá. Na hora que você termina de subir a escada, Morin, é bizarro. Porque você olha pra frente. O Grial falou pra você, é circular. Mas você olha pra frente e você vê um corredor reto. Reto, com quatro portas à esquerda. E aí quando você foca a visão tentando ver a última porta que está à esquerda, você vê suas próprias costas. Você vê o único subindo atrás de você. Você vê o Griel vindo em seguida atrás de você. E você vê o Celerim vindo em seguida atrás de você. Ou seja, a visão de vocês enxerga assim, ó, ao redor do negócio. A mente de vocês não consegue entender, tá? A não ser quando vocês fecham os olhos e começam a raciocinar sobre o que está acontecendo ali, que o Grial falou que é circular, que a visão enxerga de forma circular, e aí você percebe, se eu estou vendo minhas costas, então isso aqui é um círculo, minha visão está percorrendo todo um corredor circular indo atrás de mim. Então todas essas portas que estão à minha esquerda, na verdade são portas que estão distribuídas ao longo da face interna dessa torre circular. Certo. É a mesma coisa que aconteceu com a Lisbeth e tá acontecendo com vocês. E aí, o que vocês fazem? Ainda bem que ninguém tem labirintite, né? Mas é do jeito que o bagulho, filho, dá labirintite. Dá labirintite ao contrário. Mas é exatamente esse o efeito, né? Labirintite ao contrário é a cabeça boa, cara. É normal. Não, eu tô falando, ao invés de você ficar com a labirintite rodando, você fica andando reto, fazendo assim, porque o bagulho é circular. Pra onde que vão as pegadas? Ah, tá, esqueci de um negócio. O Grial, ele olha e ele fala, não, aqui eu não consigo rastrear, as pegadas já desaparecem. Será que é bom a gente olhar uma porta por vez? É, não vai ser tão fácil assim, não. Deixa eu fazer um último detalhe que eu esqueci aqui. Ô, caramba. Aqui assim, no finzinho, tem a escada que começa aqui também. E vocês olham, a escada tá descendo, mas vocês têm noção de que ela sobe agora. Vocês olham pra frente e vocês conseguem ver os degraus. Vocês olham pra frente e conseguem ver os degraus da escada subindo, tá? Vocês veem essa face. E ao mesmo tempo vocês veem essa face de baixo aqui da escada. Certo. Dá pra entender? É meio esquisito, tá? Eu tô olhando pra frente aqui. Tô vendo ali na outra parede, onde tá minha estante, minha cama. E ao mesmo tempo, eu tô olhando as coisas que estão atrás de mim e minhas costas. É como se vocês... Numa sala de espelhos que a gente vê tudo. Tivesse numa sala de espelhos, exato. Essa visão confusa, super estranha que vocês estão tendo aí. O que vocês fazem? Portas, escada... E aí, galera, qual lado nós vamos... Decisão rápida, caminho óbvio ou não? É meio confuso. Eu acho que esse lugar não tem lado nenhum. Eu fiz uma pergunta. Caminho óbvio ou não? E qual seria o óbvio aqui? Esse bem, lugar tem algum lado óbvio? Vou começar a subir as escadas. Subindo as escadas, Celerim? É. Ok. Vocês sobem as escadas. E aí vocês saem num outro salão circular. Só que... É bizarro porque o que acontece é isso, ó. Vou desenhar aqui pra vocês. Ih, cacete. Porra. Aê. É bizarro mesmo, ele sobrepõe o outro, né? Aê, agora eu consegui. Esse negócio é ruim pra colocar as coisas. Ô, caceta. Apaga aí, filho de um corno. Estão vendo aí, né? Uhum. Só que é assim, ó. E meu Deus do céu. Aumentou o corredor. E as portas estão no meio? Não, é calma, ele tá editando ainda. Calma aí, seu doido. Você, tá, você, você que tá deixando a gente doido com esses lugares aí. A intenção é essa. E aí, pra pirar o cabeção de vocês mais ainda, ó. Vocês saem exatamente aqui no meio, ó. Numa escada caracol. No ambiente interno da torre. E aqui a gente sai aqui. Vocês saem exatamente no ambiente interno dessa torre. Certo. E dá pra ver que tem quatro portas. Isso. Vocês estavam circundando a torre por fora. E aí vocês vão correndo uma escada circular, girando por fora dela. Tá? E aí vocês vêm o andar superior. Tá? Só que pra vocês, vocês estão como se vocês estivessem descendo. Tá? A visão que vocês têm nessa escada é que vocês estão descendo. Tá? E aí vocês sobem, terminam de subir, e aí vocês percebe que o círculo que vocês estavam fazendo, na verdade é o círculo de uma escada caracol pequenininho. Tá? E aí vocês saem no centro da torre agora. E aí ao redor de vocês, vocês veem quatro portas. Quando vocês chegam nessa câmara, é bizarra a visão que vocês têm. Porque vocês olham pra frente, e aí vocês veem a parede e as costas de vocês e as duas laterais. Então é como se tivesse uma câmara repleta de espelhos. E vocês estão olhando, assim, todos os ângulos possíveis de vocês ao mesmo tempo. Vocês notam quão feio vocês são, graças a esse ambiente estranho aí. E existem quatro portas. O que vocês fazem? Qual delas nós vamos primeiro? Não tem nenhuma gravura, desenho na porta? Nada. São todas portas simples de madeira, sem qualquer indicação de pra onde elas levam, sem qualquer inscrição, qualquer coloração diferente. Certo. Eu vou, então, vamos aqui. Parece ser estranho, mas vamos na porta que representa as nossas costas. Qual que seria? Seria a qual seria costas. Essa porta? Complicado isso, olhando, né? Tá vendo, né? Você tá vendo, você consegue ver. Frente, lado, um lado, um lado e costas. Só que tá tudo na frente. Tá, pinga é numa aí. Você ver. Pinga uma a porta e vai. A gente subiu a escada como? Girando sentido horário. Anti-horário. Sim. Certo. E a gente terminou virado em qual direção? Só pra saber, assim, no... Norte. Deixa eu ver. Aqui. Pra baixo aí, pra sul. Então virão pro norte, porque pra lá. Então eu vejo onde seria o reflexo que seria das minhas costas. Uhum. E vou ir pra direção daquela porta. Que é? Seria essa daqui. Essa daqui. Ok. Beleza. Aí a hora que você vê, você tá andando nessa essa porta. Você abre essa porta, Celerinho? Abre? Uhum. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. As portas dos desesperados agora. É, porta dos desesperados, ó. Você vê isso assim, ó. E o negócio falha. É, porque eu tô na camada errada, né, burro? A cena que você vê é essa. Tá? Você sai e o que você enxerga? Um corredor reto. Tá? Você olha para a direita e você vê suas costas. Você olha para a esquerda e você vê suas costas e seu flanco direito. Tá? À frente de você, uma porta. Pelo que o Grial falou, é circular. Então, teoricamente, vocês estão na borda da torre. Tem uma porta que dá para o exterior da torre. É o que vocês deduzem. O que vocês fazem? Vamos pular? Eu... Espera um pouco, amor. Eu faço mãos mágicas e abro essa porta que teoricamente vai para o exterior da torre. Ok. Entendi. Quando você abre essa porta, Celerin, a visão que você tem é exatamente o oposto. É como se essa porta desse de fora da torre para dentro dela numa câmara exatamente igual. Imagina, ó, que você está olhando agora daqui de cima, vendo uma câmara igual, reta, embora você saiba que é circular, tá? E uma porta diante de você. É como se espelhasse, né? Você está num corredor reto com uma porta, você abre e tem outro corredor reto com outra porta. Acho que a melhor descrição é essa. Vai continuarmos em frente? Vamos em frente? Parece ser a única opção por enquanto. Vamos lendo. Então vamos. Ok, foi em frente, atravessou. Deus nos ajude. Você atravessa essa outra porta que tem aí diante de vocês? Uhum. Vamos atravessar tudo. Pega aqui porque eu acredito que não vai pegar a mesma... as mesmas portas. Ok. Quando você atravessa essa porta que tá aí, repete. Outra câmara retangular, uma porta na frente. Só tem uma porta na frente? Não tem quatro? Não, só tem uma. Será que a gente está andando em círculos voltando para o mesmo lugar? Jamais saberá. Não, senão teriam quatro portas. Eu vou continuar avançando. Avançou mais uma. Outra câmara igual. Eu falei que a gente andou em círculo, depois a gente atravessou, saiu daqui e entrou aqui nesse círculo aqui. É a primeira vez que a gente achou a primeira porta. A gente atravessou e viu a primeira porta que vai pra fora. Eu vou atravessar mais uma. Mais uma. Ok. Quando você atravessa mais uma, você sai na borda do que seria uma torre. Você sai assim, um corredor retangular. Você olha para a direita e vê sua esquerda. Olha para sua esquerda e vê sua direita. Tá? Deixa eu ver aqui como é que é a perfeita descrição disso. Assim. Cara, meu, é difícil até entender para descrever. Tá. Quando você olha para a esquerda assim, na metade do corredor uma porta. Você olha para a direita, na metade do corredor uma porta. Pelo que o Grial explica para vocês, ele diz, é a mesma porta. E aí vocês têm a noção que vocês estão... caminho reto. Vocês estão no caminho reto. Estão num círculo, tá? E eu vou desenhar aqui no círculo para vocês entenderem agora. Vou tirar essa parede aqui. É um círculo que só tem uma porta. Vou tirar essa parede aqui. É por aqui, é por onde vocês entraram. Eu tô calculando aqui os quadradinhos, quantas portas eu avancei. Tá. Então vocês saem aqui, ó. Vocês entram por aqui. E aí quando você olha para a direita, você vê uma porta na metade do caminho. Quando sua visão continua, você vê seu lado esquerdo. Quando você olha para a esquerda, vê uma porta no meio do caminho. E continua sua visão, você vê o seu flanco direito. Ou vice-versa, sei lá. Vocês estão nesse corredor circular. Só que, aqui, aqui vocês têm que se deter. Porque aqui há ameaças. Olha ali. Achei que era uma torre vazia. Não, não é uma torre vazia, não. Existem mais mais lefeuzinhos aqui. Eu vou colocar os bichinhos aqui. Tá? Eu vou colocar esses bichinhos aqui. E aí eu vou rolar uma nova iniciativa. Vai entre vocês, esses bichos aí. Beleza? Beleza. Só que agora a gente vai ver o que está acontecendo com a Toph e com a Ciri. Isso está aparecendo Star Wars já. Toph e Ciri, ações de vocês. Oi. Oi. Pra baixo. Ou não, não sei. Também. Aqui em cima, amor. Ok. Ciri, você tem algum plano? Eu já não consigo mais ficar de pé. Já volto. Meu plano é ganhar tempo para que eles consigam pegar a Lisbeth. Espero que sim. Quem é Lisbeth? Algum problema. Apareceu? Não fez nada no turno passado e agora quer conversar com nós. Calma, o cara vai agir. O cara vai agir. Você quer deixar o cara agir? O cara vai agir. Lisbeth é nossa amiga. Ela está presa lá naquela torre. O filho dela foi tentar salvá-la junto com outros amigos. Enquanto a gente toma conta da desse dragão aqui. Cala a boca! Deixa eu fazer uma ação aqui. É porque tava resmungando. Tá, Lisbeth é uma amiga nossa que tem que ser resgatada. Tá, e por quê? Porque ela é importante, mais importante do que as pessoas dessa cidade. Amiga nossa. Eu não disse que ela era mais importante. Ela é importante pra gente. E a vida dela pode ser que seja necessária para que salvamos o mundo. Às vezes, ela perdendo também a vida dela, pode ser que milhões ou bilhões morram. Por um acaso, ela também é uma portadora? Portadora do quê? De runas. Não, você tá equivocado, ninguém tem runas. Você tá me distraindo, deixa eu fazer minha ação. Onde está essa sua amiga? Eu já disse, naquela torre ali, eu não consigo apontar. Em algum lugar na torre. Eu já disse, ela tá naquela torre ali, eu não consigo apontar. Só que o filho dela foi a seu resgate, assim como outros amigos nossos. Aurio, para ganhar tempo. Aurio, Rainha Corvo, ajudem a amiga dela. As runas são importantes para nós. Elona, ajude-me nesse combate. E aí o Foltos, ele já aponta assim as duas mãos e dispara uma rajada assim de chamas assim no dragão, detendo o movimento dele. A Elona, algum de vocês está ferido? Alguma de vocês? Eu tô sem os braços, sem o olho, com 20 PV. Eu acho que eu tô. Você tá bastante ferida, né, Toph? Ok. Pra caralho, tô com 20 PV. A mulher que ela tá, é uma elfa com roupas verdes, assim, que parece que ela tá vestindo o manto da floresta. Ela vai até você e toca você, pum, cura completa. Aê, garoto. Se ele tem ferimentos, não, né? Não, se ele tá inteiraço. Ok, beleza. Cura completa na Toph. E aí o Foltos metendo raião assim no dragão. E aí ele fala: nós vamos ajudar vocês. Precisamos das runas para salvar o universo. Vocês devem entregá-las a nós. Por isso estamos aqui. E metendo raião no dragão da tormenta. Com vocês, o que vocês fazem? Tá. Vou matar o cara. Ciro, o que você acha da gente acabar com o cérebro dessa criatura aqui? Passamos um ataque conjunto em seu cérebro. Eu estralo os dedos assim de Tarrasque e falo assim, vambora! Tá. Estralo os dedos de Tarrasque. Ciro, farei com que a vibração dos meus pés ecoe na mente dele. Potencialize isso, use sua imaginação. Jé, eu quero... ficar batendo com os pés em cima da cabeça dele, de forma que isso crie ondas de choque na mente dele, faça com que isso seja equivalente a um ataque mental. É que é? Seria isso? Como é que eu é? Eu quero ficar batendo os pés na cabeça dele pra criar como se fossem ondas de som, de impacto, tá ligado? A onda da velocidade. Entendeu? E vai dar uma de flash, então. Oi? Vai dar uma de flash. Ah, você tava comentando aí sobre o X-Men. Você lembra? Você assistiu o filme do X-Men, um dos novos? Que o Mercúrio vai salvar o Magneto e ele fica batendo a mão no vidro? Então, uh-huh. Mais ou menos isso, só com os pés. Certo. E aí eu vou fazer com que isso seja talvez um dano. Eu não sei o que seria isso na mente dele, um dano psíquico, um dano de onda de psíquica. Eu quero foder com o cérebro dele, tá ligado? Eu quero fazer virar mingau. Ok. E faça descreva seu uso de ronda da velocidade aí, se você vai rolar teste, não vai. Mas aí... Eu vou rolar teste. A minha ação é, eu vou ficar sapateando, talvez, né, em cima da cabeça dele. Essa é a minha ação em conjunto com a Ciri, tá? Eu falei que eu ia ficar batendo na cabeça dele e esperando a ação dela pra gente fazer uma ação em conjunto, tá? Ok, e isso, qual que é a sua ação, Ciri? A minha ação, ela vai fazer as ondas, o que eu vou fazer? Eu vou usar a runa da vida pra deixar os nervos dela flor da pele, literalmente. Não faz sentido. Usar a runa da vida pra deixar os nervos à flor da pele, não entendi. É, eu vou fazer como se fosse assim, como se fosse aumentar a sensibilidade dos nervos dela, pra hora que a Toph der o dano, ela fique mais vulnerável a isso, entendeu? Ela vai criar mais terminações nervosas. Agora faz sentido. Agora faz sentido. Deixa o bicho lá com os nervos à flor da pele. Vou usar a onda da vida pro dragão ficar pistola. Qual que é a lógica? Eu não falei pistola, nervos à flor da pele. Não quer dizer só uma coisa. Ah, nervos à flor da pele. Quer dizer pistola. Chamar ele do quê? Passarinho. Não, lagartixa de parede. Lagartixa de parede pra irritar um dragão. Eu vou gastar um. Ó, gastei um ponto de inspiração pra eu jogar com vantagem, tá? Ok. Ok. Cadê velocidade? Here we go! Eu vou gastar ponto de ki, vou rerolar pra conseguir o teste. Beleza. Vai dar 44. Tirou 44? Aê, 20, caralho! Aê, filha da puta! 20, você! Coboia! Tira um crítico, desgraça! Tirou um crítico! Dá o dadinho aí! Fala que não, jegue! Vai, fala que seu dano vai ser triplicado, Di! Tem que clicar aqui, eu ver. Enxergar, deixa eu ver. Tem que abrir, é? Abre! Então, tô esperando. Um aliado atacando o mesmo alvo que você pode gastar sua reação para desferir um ataque contra o inimigo. Ou seja, você tá atacando junto comigo, então você pode gastar sua reação pra atacar ele também. Entendeu? Mais um ataque, sim. Mais um ataque, usando sua reação. Deixa eu jogar ela aqui. E ó, já joguei, tá em cima do dragon ali. Certo. Mas eu não entendi uma coisa ainda. Vocês estão fazendo tudo isso pra quê mesmo? A gente tá dando dano no cérebro dele. Já. É, o Dini vai dar dano, eu vou só auxiliar ele. Entendi. Mano, agora eu vou dar dano, já que o time deu um ataque com o reaction, agora eu vou dar dano também. Ah, tá. Então pera aí. Então, oi. Tem gente chamando. O meu dano, velho, vai ser igual eu falei pra você, vou usar runa da velocidade pra fazer essas ondas sonoras. Ah, foi mal. Siri, quanto deu seu teste de runa da vida? Runa da pistola? 44. Toph, você tem mais 17 de bônus no seu teste de runa da velocidade, graças à ajuda da Ciere. Tá, então deu 67. Não, 52. Ah, tá. Quanto que deu? 52 menos 3, né, você tava? Então deu 40, deu 49, então. 49, ok. Não, pera, desculpa. É 52, então deu 49. Eu tenho mais 17 com dela, não é? Isto. Tá, então tá dando 56. É isso? Ou 66? Pera aí, senhor, você já descontou aí os 3, os menos 3 também? Que menos 3? Da área de tormenta? Não é menos 8? É menos 8, mas bônus. A Toff tá com a aura, tá dando bônus agora. A aura do cajado. Ah, você tá me dando mais 3? Dando mais 5. Mais 5. Mais 5? É. Então vai dar. Menos 3 do. Porque a tormenta dá menos 8, né? Então eu tô tirando. Não, o menos 8 eu já tirei aqui nos meus, Gi. Eu já rolo já tirou? Com menos 1 só aqui. Ah, tá. É o dano que rola é menos 1. Então eu tô te dando mais 4, então. Isso, tá me dando mais 4, então. Então dá 49, é 40, mesmo. 40. Não, era 44, não era? Então 48. É isso. Então você tem mais 19, Toff. Mais então 19, você tem 49 então, mais 68. 19, que dá 68. Esse é o resultado do seu teste. Ok. Pra causar dano no bichinho lá. Agora eu vou dar uma pancadinha nele com runa de ar. Que? Do jeito que eu fazia no. Porque você não me deu como um reaction, um ataque? Então eu vou dar Sim. um ataque nele, só que vai ser com a runa. Ok. Eu vou usar a runa do ar como aquela lâmina. Lâmina que eu fazia. Lembra aquela lâmina que eu matei o pessoal da Lamúria lá? Sim. Vou fazer Lembro essa sim. lâmina aí e vou cravar embaixo da cabeça dele assim, ó. Pra chegar até o cérebro também. Ok. Vou fazer uma lobotomia no bagulho. É. Beleza. Se eu fosse você. Ah, você já tá rolando com vantagem, né? Eu já rolo com vantagem. Ok. 38. 38. Vamos ver quanto é que dá de dano lá naquela tabela bonita. Acho que não é muito não. 38 não é muito não. Mas o 68 é muito. É, o 68 vai ser. O 38 vai ser um parquezinho. Você rola aí, Toff. O que eu rolo? 8.000 D10. Quê? Nossa, ô Di, eu sugiro. Ô Di, eu tô pensando. Faz uma coisinha aí, usa um poder meu que você tem também. Gasta um slot de magia aí e transforma pra obliterante. Eu já usei já por hoje, eu não consigo. Ah, tu já usou? Caralho. Já usei na bola de fogo. Ah, verdade. Caralho. Se tu tivesse ponto herói, tudo bem. Mas não é uma vez por dia. Oi? Não é uma vez por dia. O meu é. Quando eu faço ela potencializada, é uma vez por dia. Não é potencializada. Você pode transformar ainda no obliterante. Você não tem os mesmos poderes que eu, lá do vazio? Mas o meu, Tata, eu transformo com ponto heróico. Eu só eu jogo pra terra, entendeu? Eu usei ponto heróico pra transformar pra obliterante, sacou? Você não tem dano de obliteração aí na sua ficha? Tem. Então. Mas eu consigo. Mas tipo assim, como. Fala eu, o nome do poder. Tá. Dano de obliteração. Tá escrito aqui, dano de obliteração. Ah, eu tenho aqui toque do vazio e dano de obliteração. Ó. Tá aqui, ó. Tocado pelo vazio. E aí você dá pra você usar, porque se você puder converter em dano obliterante, é melhor, eu acho. Não, aí é com mestre, né? Lê o poder aí. Pera aí. Ao conjurar uma magia que cause dano, você pode escolher conjurar a magia 2 níveis acima do normal. Se fizer isso, você converterá a matéria escura em energia para atacar e converterá o dano da sua magia em dano obliterante. Alguém morto por dano obliterante pode completamente apagar a existência. Nesse caso, eu não sei. Talvez se tivesse um ponto heróico, talvez sim, né? É, isso aí é pra trocar o dano da energia, tá? No caso, seria energia o quê? Sônica que eu tô dispersando? Não, pode fazer, sim. Pode fazer! pode fazer? Aham. Tá. Então, a minha ação vai ser o quê? Eu começo a pisar na cabeça dele. Eu começo a ficar com tanto ódio, mas tanto ódio, eu entro em fúria e começo a dar uns pisão cada vez mais punk, até o momento que o meu pé começa a ficar preto de energia negativa e começa a estourar a cabeça dele. E eu vou afundando enquanto eu vou estourando o cérebro dele. Porque acho que esse dano aí vai ser... Acho que eu vou levar esse pé embora junto. Usar o pé dele pra dar mais. Eu vou levar esse pé embora, faz essa cuzão. Eu já não tenho um braço mesmo? Vou levando, vou arrancando um pedaço. Não tem problema. É o Joseph Klimber, vai ficar isso aí, Atof. Eu sou Black Knight do Monty Python, eu posso morder. A descrição do de Everson foi essa. Ele falou que ele vai ficar batendo o pé ali até o pé dele ficar preto. Ele vai decrosar o pé dele. Então rola o dano aí, Atof. Puta, vai então você vai fazer dois níveis acima pra conseguir transformar em dano necrótico. É. Obliterante. Então você tinha tirado 52 no teste, né? 49. Então vai pra 51 o seu resultado do seu teste. Tá? Tá. Então vai. Isso não joga conta. Joga 8.010 de dano. Dano obliterante. Isso não conta com o da Ciere, né? Os mais 19. Não, você os mais 19 é outra coisa. Tá. Ô, mano, eu não vou rolar esse dado, você vai explodir meu computador isso aí, velho, pelo amor de Deus. Não, peraí, deixa eu pensar uma coisa. Quer que eu rolo aqui? Mano, deixa eu pensar uma coisa. Você vai bugar seu bagulho, velho. Bom, meu dano aqui eu já rolei, meus 13 D10 aqui eu já rolei. Peraí, não, tá errado isso. E vocês não estão usando as pedras ao mesmo tempo. Tá, não é ao mesmo tempo que vocês estão rolando, usando o poder das duas numa única coisa. Vocês estão causando efeitos diferentes. Então, eu vou dar metade do modificador. O modificador, ao invés de 19, vai ser 8. É, 9. Então 60. Nossa! Aí, foi! Aí, rolou, né? Jesus! Então vai pra 60. Então vai ser 1000 D10 só. Não 8 mil. 1000 D10, tá bom, né? 1000 D10 buga ou não? Vou dar só aquela bugadinha de leve. Joga aí, 1000 D10, vamos ver. Não, o foi 8 mil. Jogou 8 mil, joga 1000 D10 aí. Mas, cara, vai travar meu PC, no meu Note. Aí, vai, rola aqui, vai. R. Olha só, mano. Se a vez de 68 o resultado fosse 69, sabe o que seria? É. 10? Mais de 8 mil. peraí. Tá, o resultado. Se eu colocar mais um de resultado, vai mudar esse modificador? Vai. Então eu quero gastar uma exaustão pra adicionar isso. Vem, Jeff, é D10 ou é D8 que joga? Ô, Gê, eu tô entrando em furo. Eu tô fazendo uva da cabeça do bicho da tormenta, velho. Tá fazendo uva? Tô fazendo uva, velho. Faz um! Eu falei que eu tô fazendo uva da cabeça dele. Vinho, quer dizer. Fazendo uva. O cara tá fazendo. Que uva que é essa que você faz amassando agora? Vai manter a rolagem ou vai aumentar a quantidade de dado, Jeff? Tá, vamos subir mais um aí. Vai pra 61. Joga 1500 D10. Tá, peraí, então. Mais alguma coisa? Vai aumentar mais alguma coisa? Não vai? Pode jogar. Não, só joga 1500, já tá bom demais. 1510 tá bom, mano, você tá trollando. Na Lotus eu consigo dar mais dano. Você não deu a Lotus então, caralho. Bro, eu vou só arrancar do cu, vou dar a Lotus pelo rabo, qual que for. A Lotus não, do cu é o bastão que você vai arrancar. Vou apontar o rabo ali. Já rolei já. Vamos aguardar uns momentos. Ó, se eu ver um ali no meio, ô Champ, você tem que rolar de novo. Que cuzão! Ai, que eu rolei aqui, ó. Separa todos os um aí pra rolar. Você não falou que tinha que tirar a menor. Ah, mano, pelo amor de Deus. Não, isso não, sério, Jorgão. Rolei, mano. Nossa, conta, mano. Tem que esperar agora. Não, já apareceu aqui pra mim. 5.661. acredito que deve ter dado o mesmo resultado do outro. É verdade, hein? Eu acho que foi. Deu 546. É. 5.546. Aqui deu foi um... maior que o dano do outro ainda. Foi, com bem menos dano. Caralho! Isso daí é uma bomba nuclear. Não. Isso daí se chama pisão de ódio, velho. Certo. É assim que se pisa na tormenta. A Toph tá lá. Pisando com tudo em cima da criatura. A CR se concentra utilizando a runa da vida, tá? E aí faz aflorar assim por todo o dorso dele ali, né? Uma espécie de um nódulo gigantesco que percorre todo o corpo dele. E a Toph vai pisoteando todo aquele nódulo ali. E esse nódulo vocês percebem que é o sistema nervoso central dessa criatura. Que na verdade não é central, mas graças ao poder que a Ciri usou da Runa da Vida, ele se tornou uma coisa mais centralizada. A Toph vai pisando. Ao mesmo tempo que o Foltos vai canalizando o fogo dele ali, tá? A Elona vai por trás da Toph, canalizando energia divina na Toph para manter a Toph consciente nisso. Os pés da Toph vão enegrecendo, enegrecendo, enegrecendo. A pele do dragão da tormenta vai enegrecendo, enegrecendo, enegrecendo, enegrecendo. Até que o pé da Toph afunda no couro dele. Sobe de novo. E a Toph dá mais um outro pisão. Afunda novamente. Vai afundando. E cada pisada que a Toph dá, desaparece um pedaço do dragão. O dragão da tormenta, ele começa a urrar, urrar, urrar. E o urro dele, oh, ecoa por toda a cidade de Sigil. E esse urro, ele começa a ser ouvido por todo o multiverso, através das inúmeras portas de saídas que as pessoas abriram, tentando fugir do caos que está essa cidade. O urro desse dragão da tormenta, ele é ouvido em todo o multiverso, praticamente. E a tua fight... Até que... Vocês veem como se fosse uma explosão. Certo? Só que não é uma energia que se dissipa. Que se expande, certo? A sensação que vocês têm é que não explode, mas implode esse dragão. Nos pés da Toph surge uma singularidade. Tá trolando. Né? Eu como surge... ela. Eu como ela, beleza. Surge uma singularidade e começa a absorver também a cidade de Sigil. A Elona rapidamente puxa a Toph dali, porque a Toph acho que vai cair depois de tudo isso, né? Puxa a Toph dali, sai voando junto com ela. O Foltos, ele se afasta, ele joga uma aura de proteção sobre você, Sierra. E essa singularidade, ela começa a absorver a cidade de Sigil. O dragão da tormenta não existe mais. A própria nuvem da área de tormenta, ela começa a convulsionar e ser atraída para dentro daquela singularidade, ao mesmo tempo que ela tenta se expandir e se espalhar mais e mais e mais por toda a cidade. No meio disso tudo, vocês escutam uma voz que nunca antes foi ouvida em toda a história da criação. Acima de vocês, acima de vocês, lutando contra as criaturas que saíam da área de tormenta, vocês veem a Dama da Dor. Ela emitindo um grito robótico, tétrico, ao mesmo tempo em que sua cabeça começa a girar e rodar 360 graus, os tentáculos se agitando freneticamente, se multiplicando em um número praticamente infinito de tentáculos, e começa a dizimar os Lefeu que vão se precipitando ali, e ela começa a descer em direção a vocês também, para destruí-los. Foltos olha para aquilo, olha para Toph, olha para Ciere e fala: temos que sair daqui. A Dama da Dor é implacável. Os poderes não podem entrar em Sigil. Nós tivemos. Eu jogo sim. Então corre, meu cara. Nós tivemos que encolher a nossa existência, o nosso poder, ao nível de Avatar. Além dele já estar bastante reduzido pela perda do nosso mundo, para conseguirmos entrar aqui. O poder que vocês manifestaram é equivalente a de um deus maior. Vamos fugir agora. E vai conduzindo vocês pro subterrâneo. Assim, pro meio da cidade ali. Não dá pra mim ir pro subterrâneo, eu não quero falar nada não. Mas... Encolha a sua existência antes que a dama nos alcance. Vamos. E vocês estão fugindo agora. Eu não posso. Elona olha pra você e fala: eu farei isso por você. Não, estala não, não quero que você faça. Não, vai adiantar também. Eu não posso, porque eu preciso conter essa singularidade antes que destrua a Sigil inteira. Será que Elona... eu não posso sair daqui? Eu posso confirmar. Elona olha pra você, olha pra singularidade. De que forma você espera ser capaz de fazer isso? Eu vou ter que arrumar um plano. Geralmente não é bom, mas eu preciso arrumar. Ficarei junto de você então. Tem que proteger uma portadora das runas. Nós precisamos das runas para salvar o universo. E fica junto com você, Elona. Ela entrega a Toph para Foltos e Foltos vaza com a Toph dali. O Celerin, Murin e Único, dentro da torre. Sabe-se lá onde vocês estão, a distância, altura, profundidade, o que quer que seja, tá? Vocês sentem as estruturas da torre elas sendo abaladas, e a impressão que vocês têm é de que a torre ela começa a se mexer. Vocês próprios se sentem sendo atraídos numa direção específica, tá? É algo bizarro, estranho que está acontecendo ali. Lisbeth, nas profundezas ou altitudes mais elevadas dessa torre, você não sabe, tá? Porque você está desconectada do multiverso, pelo nada que está cercando você. Você tem uma sensação extremamente estranha. Tudo chacoalha e você sente um vazio no seu peito. Quando você sente esse vazio no seu peito, você tem uma sensação estranha e você joga um teste de inteligência pra gente finalizar a sessão. Já passa. Eu acho que tempo. Até descobri o que pode ser. Falei que eu ainda fazia a dama da Dor falar, viu? Não, eu desconfio da Dark Lisbeth. É teste de inteligência, né? Isso. Não, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Falei que eu. Não, eu tô falando. Falei que eu ia fazer a dama da Dor falar. Só uma curiosidade. O Roll 20 só vai até 999 dados. Então faltou metade do dano, quase. Ou seja, põe aí que eu dei 10k de dano, vai. Ok, se fuderam. Ainda assim foi pouco. A lota eu tinha juntado quanto já aquele dia? 49 mil? Ah, sei lá. E aí, Lisbeth? 20? Muito bem. 20. Você vê, Lisbeth, o Berend, o mago, o guerreiro, Lorde da Tormenta diante de você, ele que estava até então zoando com você, debochando de você, no momento que você é envolta naquela bênção, tá? Você vê ele arregalando os olhos, ele se apoiando na parede, levando a mão ao peito e olhando assustado. E aí ele olha para você, assim, na sua direção, ele olha para o coração da tormenta que está no seu ombro. Quando ele olha para o coração da tormenta no seu ombro, ele respira aliviado. E aí você sabe por que ele respira aliviado. Você entende o que aconteceu. Alguém, por uma fração de segundo, por um instante, momentaneamente conseguiu dissipar a área de tormenta. Você nota a surpresa nos olhos do Berend e você sente que ele, nesse momento, ele está vulnerável. Foi a hora que eu taquei o cavalo lá? É. O tempo está desigual pra vocês. Fim da sessão. Eita. Caralho. Caramba mesmo. O tempo tá correndo de forma desigual, não é só espaço, o tempo também. Depois eu ter aberto a singularidade aí, eu já não duvido mais nada também. Eu vou aplicar relatividade, mano. Pode parar. Nossa, eu vou aplicar relatividade! Faz efeito borboleta. Que louco! Vou aplicar relatividade. Se ele tá próximo da singularidade, beleza. Se ele, a Toph já saiu perto, ok. Se ele, quando você encontrar a Toph, ela vai estar alguns aninhos mais velha, tá? De novo. De novo. E o resto do grupo vai estar alguns séculos mais velho, então. Ô, Gê. Eu não quero ficar mais velho, não. Não vou dar o braço e torcer. É, não vai dar mesmo, não tem como, né? Um joelhinho, vai. Xijó, olha. Bom, vamos fechar por aqui? Bora. Um spoilerzinho, um spoiler não, né? Uma informaçãozinha off. Os caras que estão ajudando vocês são alguns dos deuses maiores de Mystara. Um outro cenário de D&D. Eu reconheci pela Raven Queen. Raven Queen. E a Luna é o nome da aljava que o Ariel tem. É o nome da aljava. Exatamente. Fala pro Ariel que agora ele vai conhecer a deusa da aljava dele. E aí já deu pra sacar o que aconteceu, né? Ele falou que o mundo deles foi destruído e aí eles tiveram que, pra ajudar, tiveram que ficar no estágio Avatar, né? No poder equivalente ao Avatar, pra poder vir, mas... Índio fraco, poxa. Pinto de índio fraco, Mystara. Que isso? Outra hora eu conto essa piada pra vocês. Não, eu já ouvi o que é isso, foi indignação, não foi por não conhecer, não. Mystara. Já era, Mystara. Quer dizer, belezinha, então, pessoal. Diga. Quer dizer, então, que o mundo deles foi. Tava acabando enquanto a gente tava fazendo algumas coisas ainda. É, não foi só a Arton que foi dizimada, né? Lembra assim, quando vocês estavam em Arton e quando o Carlinho quebrou o primeiro selo, estrelas já começaram a sumir. Sim. Ou a campanha de vocês já começou com estrelas sumindo. Né? Inclusive, vocês encontraram um NPC que eu curto muito da campanha, né, que é o Mavastos, que é um NPC recorrente meu, né? Que ele tava indo pra para algum lugar, vocês lembram pra onde que era? Não. Ele tava indo numa reunião dos druidas de Alihanna em Tolon para eles discutirem sobre o que tava acontecendo com as estrelas que estavam sumindo. Eu ia falar Darkwood, mas... Não, na verdade é Fallen. É perto de Fallen que eles vão. Porque você era a Onyx fugitiva. Ah, isso não fazia parte da guilda. Foi ficar roubando. Foi bancar o Robin Hood. Não entrou pra guilda dos druidas de Alihanna, que protegem o reino de Tolon. Então é isso. Esse lance do Mavastos aí, né, vocês ainda vão saber um pouquinho do que aconteceu lá. Morreu, né? Em Arton morreu. Então, né? Tem uma galera de Arton que tá viva, né? Então, vocês vão descobrir o que aconteceu. Ou vocês estavam nos planos dos deuses, né? Eles vão descobrir. Mas você já tava no plano, então já tava morto. Não, dá pra você ir vivo pros planos dos deuses, Brad. É, vocês foram. É. Mas a gente foi temporário, né? A gente foi e saiu. É, mas dá pra morar lá. Se Deus permitir. É um plano como qualquer outro. Onde eles aceitam os mortos. É, não, só eles que aceitam os servos deles. Aí, né? Acontece um negócio interessante. Se você vai pra aquele plano e você morre, você retorna pro seu plano de origem. Não. É, então é uma boa ideia ficar no plano dos deuses. Não, não é assim. Você morre e aí você vai pro plano de Deus ao qual você pertence. Porque você não foi conjurado lá. Agora, se algum deus fizer uma macumbinha lá, conjurar você no plano dele, ou qualquer outra pessoa conjurar você no plano do deus, aí você for pra lá conjurado e morrer, e você volta pra Arton. Caralho, esse é um combo muito da hora que dá pra fazer, então. Sim, sim. Show. Vai pro outro plano, faz amizade com alguém lá. Boa. E fala, me conjura aí. Conjura aí. Conjura eu aí. Se eu morrer, você me conjura de novo. Se der merda, nós volta vivo. Ou você vai pra qualquer outro plano, usa banimento em você mesmo e volta pra Arco. É. Sim. Exato. É uma boa também. Que bizarro. Bom. Vamos escapar das merdas de planos, dos outros planos. Novos desafios agora. Dama da Dor. Singularidade. Paradoxo espaço-temporal devido à relatividade. Eu não sei. Acho que eu vou aplicar o paradoxo do espaço-temporal da relatividade, sim, viu? Vocês que se virem pra resolver. É, mano, é que é um mundo fantástico, não faz sentido. Hã? É um mundo fantástico, não faz sentido. Por que não faz sentido? Calma, faz todo sentido. Ah, mas tá com o cara do tempo, filho. Não, não tá com o cara do tempo. O cara do tempo não tá com a gente. E uma singularidade é uma massa de espaço-tempo. Só o tempo não resolve. Todo espaço junto. Ó, em minha defesa... Em minha defesa, tá? Eu juro que eu não queria fazer um negócio desse, não. Aconteceu aí, peço perdão pelo vacilo. Eu me equivoquei ali, eu deixei o momento ali, me tomar pelo momento. Você se deixou ficar furiosa e ficou dando. Virou um canguruzinho ali. Virou um coelho, né? Dando patada na cabeça do bicho. Tá vendo? Braço pra quê, velho? Bateu o bicho na pisada. Não precisa de braço. Foda ser a hora que eu precisar. Agora vai cagada. Começar a fazer as magias com os pés agora. Começa a coçar a bunda e fudeu, velho. Aí vai fazer igual o cachorro, vai raspar no chão. Cachorro quando tá com você. Tá coçando o móvel, cascando. Tá limpar também. Vai lamber também. Pra limpar, vai ver roçar na grama. Meu Deus, cara. 1990. Ah, consegui, graminha, consegui. Lá. Olha a expressão que eu joguei aí. Vou tirar um barra R aqui só pra vocês verem. É só rolar em partes e mandar somar. Tá. Ah, é, 27k de dano. Bom, gente, vamos finalizar então? Eu espero que, apesar de enrolado, assim, poucas ações, tenha sido divertido pra vocês. Eu curti. Foi. Foi bastante. Foi divertidinho. Muitas surpresas. E muita loucura nesses labirintos do caramba aqui. É, bem, bem maluco. Bom, vou dar um spoiler labirinto pra vocês. Labirinto mental, na verdade, né? Não é nem. É, vocês já estão bem pertinho da Lisbeth, só que vocês estão o mais longe possível dela nesse momento. Mas já estão bem perto. Tá bem pertinho e ao mesmo tempo longe, né? É. Tão longe, tão perto? Tão longe, tão perto. É relativo. É paradoxal, é isso aí mesmo. Vocês estão na última sala antes de encontrar com a Lisbeth, tá? Só que vocês estão mais longe da Lisbeth do que nunca estiveram. Porque poderia estar. É porque é do outro lado da torre. Hã? Foi porque tá em outro tempo. Tá em outro lugar. Tem isso. A Lisbeth tá em outro espaço. Eu já saquei que era a mesma que a Nisbeth, porque eu fui ver ali o desenho dela, tava ficando parecido. Quando a gente entrou pelo meio, eu falei, ah, entendi. É, tem que sobreviver esses quatro Lefeus aí pra poder. É, quatro Lefeus. Já matamos quatro. Já matamos quatro no caminho, que é mais quatro. É. Esses Lefeuzinhos são de boa, são só pra atrasar. O desafio mesmo vem a seguir. Agora vai ser o Lefeu lá que. O problema é se nós chegar lá e ela estiver morta, né? Pô, morta ela não tá, né? Acabou de usar um milhão de poção, um buff. É, não, ela ganhou poder pra ela caramba. Curou a vida toda, né? É. Mas tá só recebeu o cura em massa, né? Tá bombada. Não, ela recebeu poção da vulnerabilidade também. Ah, lá, recebeu buff. Deixa eu ver o que mais que tem. Quem mais que ainda tem. Eu pus bênção, mas não é bem bênção, né? Que alguns de vocês não foi bênção que adquiriu. Oh, cadê meu caderno? Ah, tá aqui. Aí eu já não sei. Quem tem? Ah, o Celerinho ainda tem bênção. O Briel ainda tem bênção. Único também tem bênção. A Ciere ainda tem bênção. O Theon também, né? Bênção. Como você quer essa bênção? E o Murin tem demônio. É, o Murin tem demônio. Vocês têm algumas coisas, algumas ações que vocês fizeram lá atrás que eu anotei que isso poderia ser usado em momentos de necessidade. Tipo, fazer um continue, sabe? Alguma coisa assim. Uhum. Tá, ainda tem do Celerim. É, o Celerim tinha dois. O Celerim tinha dois, mas eu acho que um deles já não faz tanto sentido. Apesar que dá pra usar. O Griel tem. O Theon tem, mas o Theon infelizmente não tá mais com a gente. A Ciri tem um interessante. Alguém quer dar um all pra mim aí, porque tá foda. Mas mais legal mesmo foi o da Lisbeth. A bênção dos clérigos de Valcária no templo aquele dia. Pega a filha do Murin e vende. O quê? Pega o quê? Qual delas? A sua filha e vende. Você vendeu o menino, deixa ela top vender a menina. Vai ter um continue. Vai me enxergar minha filhinha, não. E o terceiro elemento? Porque depois você for salvar um, já salva os dois, entendeu? A intenção é vou fazer isso. Então, já tá show. Já tá um vendido, vende o outro. Não. Agrupa os dois juntos, fica mais fácil. É. Não. Não é vender mais caro, não é vender só pela... Não, é vender mais caro porque é menina, é virgem, né? Tem mais... É valor no mercado de demônio. Nossa. Em qualquer lugar, eu acho. Porra. Esse lugar vale um pouco mais. Deixar vocês longe da minha filha, mano. Esses filhos do Murin ainda tem surpresa pela frente aí. É isso mesmo, Murin. Deixa ela longe, deixa a sua filha, deixa longe da galera e deixa com o Neron, né? Isso aí. Boa! Eu acho que ele deve estar cuidando melhor que então, você. Exatamente. Do jeito que tá aí nas coisas, deixa ela lá mesmo. Tá foda. Deixa lá, eu vou visitar de final de semana. Ela guarda compartilhada. Neron vai ser a mãe? Ah, guarda compartilhada. É, guarda compartilhada. É lá e cá, né? Nos Cinco Anéis e aqui. Não é... Sempre putinha de demônio, né? Cinco Anéis também, Carp? É sempre esposa de Oni, né? Mas gosta de tomar umas tridentadas no rabo, né? O filho da puta. Que isso? O carinha lá não ficou chamando ele de esposa de Oni? Amante de Oni? No Cinco Anéis? É, ela é lá é como cá. Lá é como cara. É que contribui, né, mano? O cara tá me dando poder, você acha que é assim? É. Bom, galerinha, eu vou sair aqui. Tá poder você da filha, né? Lógico. Também, semana que vem, galera. Até semana que vem. Beleza, gente. Falou aí pra vocês. Semana que vem, vamos ver. Se o Lemão já tiver de volta, a gente faz os Cinco Anéis. Eu acho que já mata o arco. E a gente volta no D&D. Pra matar esse arco também. Ah, mas começamos uma nova campanha futuramente. Sim, e aí já tá acabando o SIG, viu? Eu acho que é tipo assim, essa cena que vocês estão vendo agora é a última cena de vocês em SIG. Mas claro que tá, tem uma singularidade. Beleza, 4 meses, então. Comer tudo vai acabar SIG mesmo, né? De um jeito ou de outro acaba. Vai ser igual o Valcária, mais 4 meses a gente vai pro próximo.